ouvinte, começa agora mais um Cinecast Cult. Aqui é o Bruno Guter e eu sou do mal. Aqui quem fala é o Bruno Costa e eu sou o feio. Aqui é Leonardo Carnelos, eu sou o bom, bravo. E o Android. Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar de o bom, o feio e o do mal. Filme de 1966, lançado por Sérgio Leone. Mas antes de todos os detalhes, sinopse, ficha técnica, nós vamos para os e-mails. Muito bem. Três pessoas nesse podcast, não tem problema, eu mato todos. Quero ver matar o Android, cara. Pô, o Android é a prova de bala. Chama os crânicos, Léo. Cinecast. É, meus amigos. Harold, você saiu da luz ou ainda tá caminhando por esse túnel escuro? O túnel sempre vai ser escuro, cara. Nunca vai ter luz nele. Que isso, Harold? Que coisa pessimista, cara. Os mecânicos, é realista, cara. Os mecânicos é não te pegaram, cara. Então, Harold, aproveita que você tá aí no escurinho e diga aos ouvintes do Cinecast qual é a forma de contato, por favor. Qual é o e-mail do Cinecast? Excelente pergunta. Cinecast@ocinéfilos.com.br. Muito bem, cara. Isso, muito perfeito. Bom, muito bom. Genial, cara. Genial, cara. Essa foi de memória mesmo. E genialmente, meu xará, quais são as contas do Twitter dos cinéfilos e do Cinecast? Esse é muito fácil, Bruno. É só você ir lá no Twitter, @oscinéfilos ou @cinecast. Segue a gente e seja feliz. Ah, muito bem, muito bem. E as nossas contas no Facebook são facebook.com/cinecastface ou facebook.com/oscinéfilos. Olha, rapaz, muito fácil, muito fácil. Pô, muito bem, né? O cara que inventou isso é genial. E, Bruno, parece que a trilogia do Poderoso Chefão andou ribombeteando, né? Andou ecoando pela podosfera, não é isso? Andou o quê, Bruno? Andou ribombeteando. Nossa, cara, perfeito. Não, realmente, Bruno, a gente teve uma indicação dos nossos amigos lá do Telecast, através do nosso amigo Daniel Lopes. Ele indicou a trilogia do Poderoso Chefão que a gente fez. E muito legal, cara, saber que o pessoal tá curtindo. E principalmente ter esse reconhecimento do Telecast aí, que é um site que todo mundo sabe aí a qualidade do Telecast, né? Mandar um abraço pro Daniel Lopes, que ele estreou, inclusive, recentemente essa coluna lá no Telecast. Sim, sim. Ele escuta podcasts e sai indicando, né? É verdade, é verdade. Tem indicado muitos podcasts de alta qualidade, cara. Muito legal. É, e alguns de baixa qualidade, né? O podcast andou passando por lá. Mas, ô, Harold, meu amigo, qual é o primeiro comentário, e-mail, tweet que você separou aí para ser lido referente ao programa da semana passada, que foi o último episódio da trilogia O Poderoso Chefão? Pois muito bem, foi do Álvaro Ferreira, e ele assim escreveu: fez as escolhas, mostrou de onde elas vieram e depois sofreu as consequências. Todo o caminho trilhado refletiu em seu futuro. E como dom, tudo que lhe foi mais difícil. Assim viveu Michael Corleone, sem a benevolência do pai e sem a alegria da mãe. Mas ele fez o melhor que pôde. Parabéns ao Cinecast e toda a sua excelente equipe. Hoje vocês elevaram o patamar do podcast a outro nível. Opa, opa. Nos entregaram uma trinca de programas de primeiríssima linha. E este último, com o audiodrama, fechou com chave de ouro. Devo parabenizar também ao senhor Lucas Zamora e toda a equipe pelo trabalho muito bem feito no audiodrama. O resultado ficou muito bom. Ao Michael Franklin, espero que volte logo, pois fará falta. E ao Ginter, seja bem-vindo. Sei que desenvolverá um ótimo trabalho. Obrigado, senhores, por mais estas horas de discussão e análise de alto nível. Abraço e até mais. Uma mensagem muito simpática, né? Uma mensagem muito simpática. Eu queria primeiro agradecer aí ao Álvaro. Acho que a gente tentou fazer o melhor possível, né, pra falar três filmes que são filmes difíceis. São filmes que todo mundo sabe a paixão que as pessoas têm por esse filme. É, a trilogia O Poderoso Chefão é muito importante pro cinema. Mas eu acho que a gente fez fez três programas aí bem legais. E claro, o audiodrama do Lucas, acho que só veio complementar isso e fechar bem o ano. Então a gente fica muito feliz, né, de ter, enfim, conseguido, né, realizar esse trabalho da forma como foi. É, o Álvaro disse tudo, né? O audiodrama fechou com chave de ouro essa trilogia e, é claro, o ano aqui no Cinecast, né? Que realmente ficou muito bom. Eu parabenizo a vocês. Eu não gravei os programas e, ouvindo, realmente ficaram excelentes, excelentes mesmo. Bom, e é claro, eu quero agradecer também ao Álvaro e espero que as pessoas entendam que, obviamente, eu não sou o Michael, mas tentarei aqui fazer o melhor que posso, né? Vamos ver se eu consigo, é claro. E obrigado, Álvaro, obrigado, e sentirei-me bem-vindo por aqui, sim. Sentir-me-ei. É verdade, né? É porque eu sou analfabeto, por isso que eu não leio e-mail. Essa foi boa, cara. Na verdade, você usou palavras com dois hífens, entendeu? Então fica difícil. Dois hífens, olha, dois hífens é must. É um must. Sempre uso. E você, Bruno Costa, que comentário, e-mail, ou talvez um tweet você tenha separado esta semana aqui para ser lido no Cinecast? Meu caro amigo Bruno Gunter, nós recebemos o seguinte e-mail do Denis Ferrari. Ele tem 26 anos e é programador, além de morar em Vitória, meu caro amigo Rara. E será, será que ele tem uma Ferrari ou não? Não sei, cara. Não sei. De repente ele vai querer parente de alguém lá, né? Olá, cinéfilos. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom. Bruno? Como cinéfilo, fiquei muito feliz em conhecer o Cinecast. Acompanho mais de 20 podcasts. Mas há tempo, desisti de achar um programa que realmente apresente as obras da sétima arte de uma forma única. Alguns podcasts colocam muito coração nas avaliações, outros colocam muitas informações técnicas, enquanto alguns buscam apenas a diversão do ouvinte, sem muito foco no conteúdo. Acho que vocês encontraram o equilíbrio entre esses três pilares: informação, coração e diversão. O que tem feito cada episódio do programa ser, na minha opinião, uma extensão da obra discutida. Parabéns! O Escriba Café fez um episódio muito informativo sobre a máfia siciliana, abordando sua origem, a migração para os Estados Unidos, o abandono dos antigos costumes e suas ações no dia de hoje. Realmente vale muito a pena saber mais sobre o assunto. Ele coloca o link, que a gente vai colocar na postagem, Brunão. E manda um abraço a todos aqui. Ah, obrigado, obrigado. Sinta-se abraçado, caríssimo Denis Ferrari. É verdade, é verdade. Inclusive, o Escriba Café, ele é um excelente podcast, tá? Eu recomendo, sim, a todos ouvir, que realmente é muito bom. É, o Gutner já esteve aqui com a gente gravando, cara, e foi muito legal. Excelente. E foi no podcast que nós falamos sobre Feliz Natal. Muito bom. Ah, sim. É bem legal. Eu gostaria de primeiro de agradecer, obviamente, os elogios, né? A gente tenta fazer, né? Bruno, Rara, o Léo, tá aqui, nem o Michael, mas todos que participam, a gente sempre tenta fazer um programa que tenha informação, tenha um pouco de diversão, claro. Tenha realmente a nossa emoção, afinal de contas a gente fala sobre filmes. É, muitos deles são filmes que a gente, enfim, gosta, a gente homenageia, né, da nossa forma. E a gente tenta trazer, a gente tenta fazer um mix, né, dessas coisas todas. Fala um pouco tecnicamente, tenta trazer informações, explicar alguns termos e tudo mais. Tenta, sim, trazer a nossa emoção, afinal de contas, o que seria um bom filme ou um filme ruim se não tivesse a nossa emoção nessa jogada também, né? Acho que faz parte da equação. E, óbvio, divertir as pessoas que ouvem, né? Acho que também é uma das coisas que a gente busca. Então, obrigado, Denis. A gente fica, pelo menos no meu caso, acho que é o caso de todos aqui, a gente fica muito agradecido. É muita responsabilidade, né? Eu acho que existem programas, mesmo dentro do Cinecast, falando a verdade mesmo, com vocês e com os ouvintes, que são bons, outros são regulares. Sim, claro. Acho que não há como impedir isso. Isso depende muito de como o programa está avançando. Não depende tanto assim do filme. Até porque, é como o Bruno Costa falou agora há pouco, a gente não pega bagulho para discutir. É, bem ou mal, aquele filme tem alguma coisa interessante e tomou conta do nosso imaginário, da nossa cultura, de uma maneira ou outra. Existem filmes que acho que são indiscutíveis, são muito ruins mesmo. Eu que o diga. são ofensivamente ruins. Poxa, gente, se vocês estão gostando, puxa, a gente fica muito feliz. A gente tenta fazer o melhor, tá? Isso é uma verdade. Então, Bruno, chegou aquela hora que você gosta muito, né? Aquela hora feliz e alegre. Temos que falar dos parceiros aqui dos Cinéfilos, né? Sim, senhor, seu Bruno Guto. E nós não podemos esquecer do nosso grande parceiro, que é o Filmou, meu camarada. Muito bom, muito bem. E o que é o Filmou, Harold? Olha, basicamente é um site onde você se relaciona com as pessoas através dos seus gostos cinematográficos. É isso aí. Inclusive o Harold tem perfil lá, Bruno. Sabia disso? É. E a minha relação cinematográfica com ele é mediana. Ele tá de mal comigo. É. Mas falando torto no filme. Pessoal, então acessem lá filmou.com/oicinéfilo, nossa página exclusiva no Filmou, onde você pode adicionar Bruno Gunter, Harold Android, Michael Franklin, Luciano Vieira, Érica Peçanha, Bruno Costa e demais participantes dos Cinéfilos. Lembrem-se, filmou.com, a sua rede social de cinema. Isso, muito bom. Inclusive, o Filmou, se você procurar um filme que não existe, você pode cadastrá-lo por lá, porque eu fiz isso hoje. E cadastrei um filme mexicano, muito bom. Ah, é? Qual foi? Uma paródia do 007 com a mulher gato mexicana. Muito bom. Nossa. Com licença para matar. Meu espanhol é muito bom, muito bueno. E o outro parceiro aqui dos Cinéfilos, né, do site Oi Cinéfilos, é o bom e velho Supernovo, não é, Bruno? Brunão, supernovo.net, cara, é hoje o melhor portal de entretenimento pop nerd da internet, cara. É sensacional, bicho. Supernovo.net, lá você vai encontrar, ó, Brunão, quadrinhos, música, livro, games, cinema. Cara, acessem assim que você acabar de ouvir esse episódio nos Cinéfilos. Não perde tempo, cara. Acessa lá, supernovo.net. Se você tá ouvindo esse episódio no Supernovo, já sabe. Terminando aí, corre pro oicinéfilos.com.br e conheça mais sobre o nosso trabalho. Lembre-se, supernovo.net. Muito mais entretenimento pra você. E agora chegou a hora da gente falar da loja dos Cinéfilos, né? Onde você pode comprar aquelas canecas especiais. Aquela caneca do Hobbit para o Harold. Jesus, você ainda tá com essa historinha. As pessoas vão começar a acreditar. Tá bom. Ou então comprar a caneca pro Bruno Costa, pro Michael, né? Vamos fazer o seguinte: todo mundo que escuta o Cinecast compra uma caneca e manda pro Michael pra ver se ele volta mais rápido pra cá. E aí vocês vão se ver livres de mim. Brunão, loja oicinéfilos.com.br, onde você acha as melhores canecas da internet quando o assunto é filme. Cara, pode procurar, tem muitas opções pra você. Tem caneca de várias séries, vários filmes clássicos. Além disso, você acha posters. Enfim, loja oicinéfilos.com.br. Pode ir lá, compre. Compra pro Harold, compra pro Bruno Gunter, compra pra mim e seja feliz, cara. Seja feliz, mas compre pra você também. Não é, exatamente. Aproveita e leva uma pra você, vai. Excelente. E Bruno Costa, antes que a gente termine aqui esta sessão de comentários, e-mails e tweetadas dos nossos caríssimos ouvintes, eu sei que você gosta do caríssimo, né? É, caríssimo hoje. Vou imitar o Douglas, seu irmão. Caríssimo hoje falaremos sobre esse filme espetacular. Excelente. Inclusive, o meu irmão esteve lá também, junto comigo, com o Bruno Costa e o Pipe Mal, lá no último BPM, né? Que, pra quem não sabe, é o Batendo Papo na Masmorra, no site da Angélica do Marcos Noriega, não é isso? É isso aí, Bruno. Inclusive, o seu irmão é um desgraçado, Bruno. Porque esse exumador, ele é um desgraçado, cara. Que agora que eu reparei de quem que eu tirei essa mania de ficar sim. Foi dele, cara. Que maldito, cara. Mas foi muito bom, cara. Muito bom gravar com a Jérica. A gente falou sobre muitos filmes legais, filmes que a gente curtiu, né? Ver em 2012. Cara, foi excelente. Pode ir lá. Tem a minha presença, Bruno Gunter, uma galera de altíssima qualidade. Douglas Freak, não. É. O Alexandre Pipe Mal, é claro. Angélica Hedges. Isso, e o Noriega tava também, não tava, Bruno? E claro, Marcos Noriega. Marcos Noriega, claro. Marcos Noriega. Marcos Noriega. Muito bom, muito bom. Então acessem lá mais MasmorraCast e sejam felizes! Menos o Harald. O Harald não pode ser feliz porque ele não tem como mimetizar esse tipo de emoção. O processador MSX dele já não tá aguentando. Liga o turbo, aperta aquele botão de turbo, Harald. É verdade, né? Boa memória, né? Ah, você é um TK90X ou MSX? Ah, cara, isso é uma coisa muito pessoal. É que nem perguntar, sei lá, né? Qual é a corda cueca predileta que você usa? A minha é vermelha. Vai, Bruno, pode ir pro programa. Bom, antes que a gente fique sabendo aqui qual é a corda cueca dos participantes do Cinecast, vamos para o programa. Isso aí, vamos falar sobre Três Hombres em Gonçalves. Caríssimos ouvintes, estamos aqui reunidos novamente no Cinecast Cult para falar do mestre italiano Sergio Leone. E por isso eu vou pedir a você, Bruno Costa, qual é a sinopse de Três Homens e o Conflito, por favor? Três Homens, Blonde, Clint Eastwood, Tuco, Eli Wallach e Sentença, ou mais conhecido também como Angel Eyes, Lee Van Cleef, estão atrás de um tesouro escondido em um cemitério. Cada um deles conhece apenas uma parte da sua localização, o que faz com que eles tenham que se unir. O problema é que nenhum deles está disposto a dividir o que encontrarem. E informações técnicas, o Android? Quais são as informações? Você que é o informatizado aqui da galera, né? Você que vai sobreviver ao apocalipse. Você que sobreviveu ao apocalipse antes de todos, né? É verdade. Pois não, pois não. Olha, o ano é 1966, direção do Sergio Leone. E de agora em diante eu vou falar nomes italianos belíssimos. Roteiro, Agenore Incroci. Furio Scarpelli, Luciano Vincenzoni e Sergio Leone. Direção de arte, Carlo Leva. Música, Ennio Morricone. Fotografia, Tonino Delicoli. Elenco, e agora vamos aos Yankees, Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, entre outros. Orçamento, $1.2 milhões, o que é uma coisa impressionante. Verdade. Arrecadação, $25.100.000. É impressionante, mas ele já tinha feito dois outros filmes que foram muito importantes, né, para essa primeira geração de filmes assim. Primeira geração não, a geração no todo, né, que é a primeira geração de filmes, acho que dos grandes filmes western, espaguete no caso, enfim, ou faroeste, espaguete, como vocês queiram chamar. Acho que por um punhado de dólares é o primeiro grande filme, né? O que vai alavancar todos os outros que vão vir na sequência, né? Isso, é. Assim como também os Sete Homens em Destino, né? Que vem um pouco depois. Sim. Agora, por um punhado de dólares, né? Esse filme que a gente vai falar hoje, na verdade, faz parte de uma trilogia informal do Exato. Homem Sem Nome. Exatamente. Que é o Clint Eastwood, né? Vivido pelo Clint Eastwood. É, por alguns também conhecido como a trilogia dos dólares, né, Bruno? Exatamente, né? Que o Clint Eastwood, na verdade, ele repete o mesmo personagem e alguns atores vão até mesmo aparecendo como outros personagens nos filmes, né? É verdade. E esse filme que a gente tá falando hoje foi o último a ser lançado, porém, é considerado o primeiro da trilogia, né? É, o Clint Eastwood vai arrumando a roupa dele, que ele vai aparecendo nos outros filmes, isso, ganhando os trejeitos e etc. Como é que é? O Três Homens em Conflito é o primeiro filme? Ele é considerado... Ele foi lançado por último, sim, mas sim. Ele é o primeiro. Ele é como se fosse um prequel dos primeiros filmes, entendeu? Impossível, cara. O Lee Van Cleef morre no cinema. Não, mas ele interpreta outro personagem. Sim, entendeu? Exatamente. Não é o mesmo. O Leone, ele tinha essa mania de chamar personagens que morreram em outros filmes e voltam como outros personagens, entendeu? Por exemplo, Era Uma Vez no Oeste, reza a lenda que o próprio Van Cleef com o Eastwood e o Eli Wallach estariam na primeira sequência do filme. Mas eles não aceitaram participar, enfim. Mas tem essa mística, né? O Leone traz isso. É, por que que se alega que esse seria o primeiro dentro dessa lógica distorcida do Leone? Na verdade, Harald, foi muito o que o Bruno falou. Porque o personagem, né? O sem nome, digamos assim, né? Que é o Blonde, né? Aqui chamado no filme. Ele vai ganhando a roupa e os trejeitos que ele utilizaria nos próximos filmes. Sim, eu me lembro do poncho, é verdade. Isso, exatamente, exatamente. Essa é uma característica muito marcante da personagem no... Por uns dólares, por um punhado de dólares e por uns dólares a mais, né? É, exatamente. É, e o interessante também, é, só explicando pra galera que tá, tem que entender, né? Pra galera que tá ouvindo entender. Claro. Por um punhado de dólares, ele, na verdade, ele é uma homenagem do Leone para um filme do Kurosawa, né? Que é o Yojimbo. Eu acho que talvez seja interessante, galera, a gente aqui contextualizar o que eram os filmes de western antes dos filmes italianos, né? Sim, sim, claro. A gente tinha nos Estados Unidos uma mística toda com John Wayne, o Ford, Alan Ladd, Randolph Scott, eram grandes nomes do western americano, né? E todos eles eram muito glamourizados, né? Você tinha, por exemplo, máximo de todos, né? Que era o John Wayne. Ele era sempre muito limpo, muito bonito. Por quê? Porque o americano queria mostrar pro mundo que os heróis deles, na verdade, eram pessoas limpas, pessoas exuberantes e elegantes. Que, na verdade, não era, né? Eram... Um monte de gente suja que mal tomava banho, por exemplo, né? É verdade. Pra ficar só nessa parte, né? Acho que é um pouquinho mais que isso, cara. Os heróis aí dos filmes americanos, eles eram estereotipados, né? O cara era bonzinho, ele só fazia coisas boas, ele salvava a mocinha, ele vestia branco, ele tinha um cavalo lindo. Isso, exatamente. Era aquela coisa maniqueísta que os americanos adoram fazer, né? Ou você é bom, ou você é mal. Não existe meio termo, como, por exemplo, no filme do Leone. Eu até diria, Bruno, acho que o Harold, de repente, vai até concordar comigo, que a própria brincadeira do título do filme é uma brincadeira exatamente a isso, né? É, tem a ver questão com a profundidade da personalidade dos personagens. Né? Exatamente, exatamente. Ele mostra durante os filmes, a gente vai entrar um pouco mais nisso, principalmente as personagens têm essa ambiguidade, né? Alguns menos, outros mais, enfim. Mas você pode brincar com isso. Você não precisa ser 100% bom, você não precisa ser 100% mal, enfim. Na verdade, gostei muito da leitura, que é uma crítica velada a essa polarização imbecilóide que o próprio cinema americano colocou no western. O Leone, ele era fissurado nos filmes do Kurosawa. Assim, sim, ele era um fã. Era fã incondicional, assim. Assim como o Costa é do Scorsese. É verdade, verdade. O Leone, ele queria, na verdade, fazer homenagens, tá? Que não foram creditadas. E em um momento, você lê na caixa do DVD, que é um remake do Yojimbo, né? Por um punhado de dólar. E também os Sete Magníficos, né? Seria os Sete Samurais, né? Inclusive, eu acho que talvez seja interessante a gente trazer aqui a discussão como esses filmes de samurai, esses filmes japoneses, foram importantes nessa época. Principalmente para os westerns e depois também para muitos filmes de sci-fi e fantasia, né? Filmes de capa e espada também. É, se vocês pararem para pensar, Star Wars tem muitos elementos, por exemplo, do Sete Samurais. Sim, não sim. Não sei se sim. Vocês concordam comigo. Concordo, concordo. Eu acho que bebe dessa fonte oriental, sim, Bruno. Assim, por exemplo, a gente fala, vamos falar de filmes até mais recentes. O próprio Matrix tem muita coisa de filmes orientais. O próprio Tarantino, nos filmes dele, traz muito isso. O Tarantino, por exemplo, é um fã incondicional dos filmes do Leone e também é um fã de filmes orientais. Então a gente vai ver isso muito na cultura ocidental também, né? Essa mescla de coisas que às vezes a gente nem sabe, né? Tem muitas pessoas que nem sabem que tem essa busca nessa fonte, mas que aparece nos filmes, são bem pontuados. O Kill Bill, por exemplo, mostra muito isso. O Tarantino traz muito essa questão do oriental. O próprio Sete Homens e o Destino, que você citou, que tem base nos filmes do Kurosawa. Então, acho que passeia muito por isso, né, Bruno? O que você falou do Tarantino, Bruno, é muito pertinente, porque, por exemplo, o Leone, ele é muito conhecido pelos diálogos muito compridos e sim, cenas de ação que são muito rápidas, né? Sim. Muita gente reclama disso, né? Hoje em dia, a galera mais nova, né, que tá acostumada a ver os filmes do Michael Bay, os filmes do Ibo, né? Olha aí. E aí vão ver um filme do Leone e vão falar assim, ah, esse filme tem 3 horas, esse filme é parado, mas vou ficar 2 horas vendo diálogo. Sim, o legal do filme do Leone é a construção dos personagens. Exatamente, né? Exatamente. Tem ação na medida certa, assim, no meu ponto de vista, a ação, ela complementa esse drama western que ele trata, né? Essas situações, enfim, isso que você falou, falou, de se aprofundar em cada personagem, de construir uma história em cima da personagem, mesmo que não apresentando o background de alguns personagens, por exemplo. Uhum. Você não sabe da onde veio o Blonde, né, o sem nome. Você não tem um background dele, mas ele constrói a personagem de uma certa forma que você vai ganhando intimidade com certas coisas deles. Essa coisa da esperteza, dele ser um pistoleiro muito hábil, entendeu? Dele prestar muita atenção nas negociações que são feitas ao redor dele. A gente vai falar um pouco disso no filme, mas eu acho que isso é que é o interessante que o Leone faz, entendeu? E ele sabe também dar o background de algumas personagens importantes. Então, por exemplo, você tem um pouco do background do Tuco durante o filme. Você tem um pouquinho do background do Angel Eyes também. Mas é muito pouco. Eles são personagens que surgem, né? Mas ele constrói durante o filme o personagem. Isso que eu acho interessante. Eu diria que o bom e o mal, eles, como são icônicos, né? Uhum. Como são muito fortes as suas personalidades, eles não são seres humanos. Só o Tuco é que é um ser humano naquela mistura, né? Interessante. Por isso que ele é chamado de feio, né? Ele não é bom nem mal, né? Ele tá no meio daquela luta lá entre os dois. Não que o Blonde seja bonzinho, é claro que não. Ele mata muita gente a sangue frio no filme. Claro. Tendo em vista a podridão em que eles se encontravam, é claro que o Blonde assume mais uma característica de bom moço, né? Sim. Até porque ele mostra ao longo do filme, em diversos momentos, como que ele pode ser misericordioso, né? Exatamente, Harold. E simpático ao sofrimento alheio, né? É verdade, ele se identifica mais, eu acho, sabe? É, o bom, eu associo muito não só a questão dessa bondade dele, mas ele por ele ser bom com as armas, né? Bom em termos hábeis também. Ele é bom num contexto, né? Não é, só em um ponto. Eu também penso por aí, né? É como se ele fosse o especialista e não uma pessoa exatamente. Que... o herói, entendeu? Até porque não tem nada de herói. Por baixo de toda aquela podridão que o Harold muito bem falou, existe algo de bom nele, entendeu? Que eu acho que é mais visível, é mais latente do que os outros dois personagens principais do filme. Uma pessoa só é boa em termos relativos, entendeu? Sim. Então, dentro daquele contexto de destruição e morte que estava ocorrendo no Novo México... Durante aquele período de guerra, né? Guerra de secessão, enfim. Pois é, dentro daquele contexto, ele até poderia ser considerado uma pessoa boa. Né? When you have to shoot, shoot, don't talk. Que a gente tem que pôr na cabeça o seguinte: Western Spaghetti eram filmes B italianos. Sim, tá? Sim. Então que eram os italianos tentando reproduzir um gênero, né, que era muito na moda na Itália, né? Você vê pelo Tex e por outras revistas, né? Sim. Que eram lançadas. E os italianos gostavam muito, só que na Itália você não tinha locação pra isso, né? E até interessante a gente falar isso, porque o filme geralmente era filmado na Espanha, né? Porque tinha aqueles descampados, etc, né? Sim. E o elenco todo. A produção, filme, né, Bruno? É assim, como você tá falando, a produção italiana, né? Dinheiro envolvido também, porém eles iam pra outros países, como você falou, muito Espanha, né? Tanto que você for ver aquela a cena da ponte no filme, se não me engano, na Espanha, aquela ponte que onde tá sendo... É na região de Almeria. Olha só. Então, quer dizer, tem tudo isso, eu concordo, tem essa influência. Eu acho até que a gente pode entrar agora na questão do filme em si, né? Falar um pouco sobre essa questão da apresentação dos personagens, enfim, acho que seria interessante. Só uma curiosidade antes, o salário do Clint Eastwood nesse filme foi $100,000? É, Três sim, Homens em Conflito? Sim. E quer dizer que ele ficou com aquelas moedas de ouro lá? Exato, exato. Ficou com a quantia exata. Exatamente. Vamos aqui contar então um pouquinho dos personagens pra quem tá ouvindo entender. O início do filme, a gente tem, na verdade, pessoas correndo atrás de uma cabeça, né? Uma pessoa que está com a cabeça à procura, né? Porque em filmes de faroeste, né? Pra quem entende do gênero, pra quem assiste o gênero, tinha aqueles pôsteres, né? Colados assim nos salões, nas delegacias, né? Com procurado. E tinha lá o desenho do cara e a recompensa embaixo, né? Sim, verdade. E o início do filme mostra o feio sendo perseguido e por algumas pessoas e de repente ele se atira por uma janela, né, com um pedação de frango na boca, né, cara? Aquilo ali é muito bom, né? É muito engraçado. Aquilo ali já dá o tom que, na verdade, ele vai ser o alívio cômico do filme, né? Mas também não é só apenas o alívio cômico, porque ele é um dos protagonistas do filme, né? Porque sim, você congela e vem lá, o feio. Pergunta, vocês lembram quantas pessoas o Feio mata nessa cena? Três. São três pessoas. Duas. Né? Na verdade, duas. Porque um sobrevive e ele só vai matar mais na frente no filme, verdade. Isso, é, um sobrevive. Mas são três pessoas que ele atira. É um duelo, ele contra três, certo? Sim, verdade. É, eu acho muito bacana, cara, a forma como o Leone mostra tudo isso. Primeiro porque ele te mostra um cara levantando logo no começo e olhando fixo pra você. Então ele já demonstra que vai ter muito plano de rosto nesse filme. É uma coisa que acontece durante o filme todo, muito close. Ele gosta de ressaltar essa coisa desse olhar, dessa cara do oeste dele, né? Eu acho que é muito por isso, sabe? O cara com uma cicatriz, suando, enfim, não tem nada limpo no oeste dele, né? Eles vêm vindo e a forma como ele vem filmando, a câmera vem acompanhando o andar deles. Você acha até que os caras vão duelar entre si, né? Que é um ali contra duas pessoas. E você poderia até achar que a pessoa que você está vendo logo no começo, essa que se levanta, é o Feio. Pela cicatriz, até pelo rosto. O cara tem um rosto, uma expressão muito fechada. É um cara feio mesmo, né? Sim. São três personagens que podem remeter inconscientemente ao título do filme. Exatamente, Harold. E eu acho legal que foi o que o Bruno falou. Ele te apresenta a personagem, se a personagem precisa falar nada. Numa tomada em que você também não vê ele atirar, você só ouve o som. Entendeu? Então ele faz um som diegético, você ouve o que tá acontecendo, aquilo faz parte da cena, apesar de você não ver as armas, não ver a troca de tiro, e o cara sai de uma forma até agressiva, e foi o que o Bruno falou, ali você já lê tudo, que ele vai ser um pouco do alívio cômico, que o cara é bom no que faz, atirou nos três ao mesmo tempo, e ele é esperto, ele saiu logo pela janela, entendeu? Quando a situação ocorreu, uma coisa inclusive que ele vai usar depois, né, numa parte do filme, essa coisa da janela também, enfim. Então, eu gosto do Leone filmando isso, entendeu? Porque ele te mostra, ele te aponta a personagem se ela precisar falar. E ele vai fazer isso mais ou menos uns 10 minutos no filme, cara. Você pode ter certeza que em 10 minutos os caras não vão falar nada. E você vai ler o filme perfeitamente. Inclusive, Bruno, eu acho legal a gente explicar qual é o estilo de filmagem do Leone, né? Porque o Leone, pra começo de história, ele usa aquele wide, estupidamente wide mesmo, né? Porque ele adora aqueles planos abertos demais, assim. Adora. Com um cavalinho no meio andando, se aproximando da câmera e mostrando aquela paisagem belíssima, né? É aquela música do Ennio Morricone, né? Que é parceiro, amigo de infância dele, né? Eles estudaram juntos. E sem contar os créditos iniciais também, né? Que foram inovadores pra época, né? Acho que é importante a gente citar. Muito bons, Bruno. Muito bons. Me lembram muito o que o Fincher faz hoje, o que essa galera toda faz, porque eles contam uma parte da história. Se você prestar atenção no crédito, não sei se o Harold e o Léo prestaram atenção nisso, talvez sim. Quando aparece a figura do mal, você ouve dois tiros em vez de um. Nos outros dois, você só ouve um tiro. O que aconteceria no final do filme também, entendeu? Então, ele vai pontuando a abertura do filme e te contando um pedaço da história do filme. Eu acho isso muito bom, cara. Muito bem feito. Se você assistiu o trailer do filme Bastardos Inglórios, cara, depois dá uma olhadinha nessa introdução do Sérgio Leone de Três Homens em Conflito, cara. O Tarantino copiou esses literes, cara. Eu acho importante a gente ressaltar que a primeira cena inteira do Feio, do Tuco, né, não teve um diálogo. Não. E essa cena do Angel Eye, dos olhos de anjo, né, olhinhos de anjo, se vocês preferirem. Sim. Ele chega, tem toda aquela construção, tem aqueles olhares, ele olha pro oponente dele, né. Sim. Dá aquela manjada, o oponente também já fica intimidado, aí ele senta, e aí sim, sei lá, 10, 12 minutos depois de filme começado, tem a primeira fala do filme. Porra, Bruno, sabe o que eu acho genial, cara? Mas genial nessa passagem, cara. É a forma como ele olha, cara. Ele é um lobo espreitando a presa, cara. Cara, ele vai abaixando o olhar, ficando intimidado só pelo olhar do Lee Van Cleef, cara. E diga-se de passagem, que expressão que esse cara tem, né, bicho? É impressionante, os olhos dele assim ficam, sabe? E o Leone, ele faz questão de te mostrar isso, né, Harold? Ele pega bem, faz o close, não deixa sair, e você vai ficando intimidade, você vai ficando também, você vai se sentindo na situação. Ele aumenta o campo focal, coloca o Lee Van Cleef lá no final, e ele te coloca numa subjetiva do cara olhando pro Lee Van Cleef lá no final da sala, ou da cozinha, enfim, como o Léo falou, e cara, ali você já tem toda a construção da personagem sem ele precisar falar nada. Isso que eu acho absurdo, cara. Aliás, lembra um pouco a maneira como o Vito Corleone agia, né? Uhum. Porra, é verdade. O Vito Corleone ficava, cara, parado, sempre só escutando. E a pessoa sentindo aquele silêncio mortal do Vito ou do Angel Eyes, né? Ele começa a entrar em parafuso, né? Você vê que o Angel Eyes não ia falar nada, Haro. Tinha não, que ficar não ia quieto, falar, né? Ele ia acabar matando o cara, provavelmente, sem dizer uma palavra. O cara que começa a ter aquele terror psicológico na cabeça, né? Porque ele começa a ficar com medo, né? Sim. E aí ele começa a falar, pô, desculpa aí, você veio em nome de quem, que não sei o que, bababá. E aí sim o Angel Eyes vai e responde. Bruno, eu gosto muito também da relação de poder que o Leone estabelece. Você vê, o Angel Eyes olha pro cara, o cara olha pra família, a mulher já tira o filho da sala, sem precisar falar nada. Uhum. Tudo visual, tudo sendo marcado pelo plano de rosto que a gente tava falando, por esses cortes. Tem até um corte meio esquisito que o Leone faz nessa sequência, que o Angel Eyes tá olhando, de repente ele corta pro rosto do cara. É, assim, ele vem da montagem invisível durante o filme, ou seja, a montagem que ela complementa a ação, uma cena tá ligada à outra numa sequência lógica, né? E nessa hora ele dá uma quebra um pouco, talvez também pra te quebrar enquanto espectador, né? Pra você sentir que ali tá vendo esse choque entre os dois personagens, né? É, diga-se de passagem, ninguém reparou que aquela esposa lá lembra muito a Hale Berry? Ih, rapaz, não reparei, olha só, Harold. Vou ver de novo. Fica a dica. interessante. Muito bom. Eu só ia terminar de dizer que essa sequência toda do Angel Eyes chegando na casa, entrando, conversando com o cara, e no final ele termina fuzilando o cara e tal, né? É idêntica àquela primeira cena do Bastardos Inglórios, né? Que o Hans Landa, né? Sim. Ele chega na fazenda, entra na casa, pede um leite, conversa com o cara e no final termina fuzilando a galera lá também, né? E é verdade, é verdade. Essa cena, inclusive, é igual também àquela de Star Wars, né? Da cantina. É a mesma coisa. Ah, bem lembrado. Sim, verdade. E se a gente parar pra ver, Léo, bom você ter citado essa cena, porque o Tarantino, ele faz, na verdade, uma inversão da cena. Enquanto o Angel Eyes, ele vai colocando esse terror psicológico pelo silêncio e pelo olhar, o personagem do Christopher Waltz, não, ele fala muito, né? Ele aos poucos vai engrossando o discurso, pressionando o cara até o cara entregar, né? Interessante isso. É uma inversão boa. Cara. Tem um final que eu acho que é ótimo pra cena, que é aquela câmera subjetiva que ela faz o olhar da mulher ficando tonta, vendo a família morta e cai junto com você. Então aumenta essa imersão da situação. E presta atenção também no som, né, cara? Como o Leone usa bem o som, né, cara? Porra. Sim. É um negócio absurdo, né? Você vê um ruído, ele fica um zumbido, que ela sente o tiro que o marido levou, que o filho levou também, e fica um zumbido durante a cena até ela chegar à situação. Nossa, aquilo dá... É muito similar, né, Harold? Até o Vai Veja, que a gente tava falando, né? O Klimov faz uma coisa muita parecida coisa com isso. É o cinema europeu, Bruno. Na verdade é essa. O cinema europeu, ele constrói, usa muito esses elementos sonoros pra poder compor a cena. Diferente dos americanos, que gostam de usar uma trilha sonora alta. Sim. Então, uma das diferenças do cinema europeu pro americano é essa. É verdade. Não é uma trilha só que reforça, né? Ela traz também uma mensagem que às vezes você não tá vendo num primeiro plano da cena e que você só vai entender depois, né? Eu acho que é importante a gente citar aqui que o patrono dessa família, né, que é assassinado junto com o filho mais velho também, né? Certo. Ele oferece dinheiro pro mal, pro Angel Eyes, né, que a gente tá citando. Sim. E o Angel Eyes fala assim, olha só, meu irmão, até posso pegar teu dinheiro e tal, mas eu cumpro meus serviços, então exatamente, você é defunto, né? Tá aí a honra. Exatamente. O cara é um bandidaço, mas ele tem alguma honra. Pô, o cara me contratou, como é que eu não vou cumprir o serviço que ele me pediu, cara? Exatamente, isso é importantíssimo citar, porque por mais que eles sejam fora da lei, que eles sejam, ok, um trai o outro a todo momento, mas eles ainda têm um pouco daquela questão de honra do faroeste, né, que não é atirar pelas costas, é avisar que tá chegando, sim, se preparar pro duelo, exato, e etc. Verdade. Perfeito. E aí ele vai lá e mata uma terceira pessoa, né, o mandante do primeiro assassinato, certo? Nossa. Então, na apresentação do mal, quantas pessoas o mal matou? Mas três? Três pessoas. Ah, três, né? Três pessoas. É verdade, três pessoas. When you have to shoot, don't talk. Ah! Após a apresentação do feio e do mal, temos ele, né, cara? O bom sendo apresentado. É, verdade. E não tem um nome, né, cara? Não tem. Nesse filme ele é o Blonde, né? Que seria o Lourinho. Que de Lourinho ele não tem nada, né? E o Leone, Bruno, eu acho importante a gente aproveitar aqui essa piadinha, que os personagens, eles são sujos mesmo, né? Você vê são. Que é possível eles estarem no deserto há dias sem um banho, né? Até o... Diferente do John Wayne, diferente de todos os filmes americanos. Isso é importante dizer, da gente citar, porque é gritante a diferença quando você vê um western americano e você vê um western italiano. Sim, é muita diferença, muito. Muita diferença. Você sabe quando é um e o outro é outro. É impressionante. Você não tem como não saber. É, até os filmes mais modernos também, como Tombstone ou então White Earp, né? Sim. Aquele bigodinho totalmente perfeito. É impossível, pô, um sanguinário daquele ter aquele bigodinho daquele jeito, né? É até engraçado. Agora, a apresentação do Clint Eastwood, ela é muito interessante, né, cara? Ela é bastante interessante, se a gente for parar pra analisar, né? Porque, na verdade, quem aparece primeiro é o feio, né? Ele tá sendo emboscado por outros três, né, Léo? Três. Quantas pessoas? Quantas? Desculpa. Três. Vai anotando no seu caderno aí. Obrigado. São três. Por outros três bandidos, ou caçadores de recompensa, enfim, entendam como vocês quiserem. É o procurado, né? Exatamente. A cabeça do Tuco valia, acho, se não me engano, $2,000, Léo, mas depois ela aumenta também. Pra 3,000, tá certo, tá 3 certo. $3,000? É. Okay. É, mas acontece então que, usando essa lógica aí do Leonardo, vamos então contabilizar quantas vezes o Tuco foi salvo. Essa foi a primeira vez. Ah, olha só o Harold, tá vendo? Muito bom. E eu acho interessante que aí nessa cena também já constrói toda a característica da personagem, né? Primeiro, a forma como ele enfrenta os três, ele chega por trás dos caras, diz, tipo, tem uma frase que ele fala, um dos bandidos já vai recuando pra um duelo, obviamente, contra ele, pra pegar o Tuco, e ele mata os três como se tivesse... brincando de jogar bola, né, cara? É, dando aquele tiro rápido, né, com a mão no cão da arma, né, porque você atira muito mais rápido você apoiando a mão no cão, né? O cão, pra quem não sabe, é aquela pecinha do revólver, né, que dispara no tambor pra poder fazer a cápsula disparar o projétil, né? E é interessante vocês repararem, vocês que ainda não viram o filme, quando forem assistir, que realmente ele chega impondo respeito, né? Ele só fala uma frase, todo mundo para e já começa a soar frio, né? Porque está ali o cara, né? Porque, afinal de contas, você enfrentar no Velho Oeste três pessoas ao mesmo tempo é digno de nota. O cara é bom. Qualquer um ali não faria isso. Isso é importante ressaltar. Exatamente. Diga-se de passagem, quando ele fala pela primeira vez, ele não está enquadrado. Aí ele entra em cena visto de costas. Isso. Há o duelo, né? Na sim. Falta de palavra melhor, né? Porque não seria bem um duelo, mas enfim. Sim, sim. E ele só. O rosto dele só aparece quando ele se aproxima de Tuco e começa a conversar com Tuco. How much are you worth now? How much? $2,000. That's right. $2,000. Yeah. $2,000. E aí o Clint Eastwood, aí você na verdade não sabe ainda que os dois estão mancomunados, né? Então o que dá a entender é, o Clint Eastwood pega o feio e leva pro xerife da cidade local e entrega, e ele recolhe a recompensa. Sim. Enquanto isso, o Tuco xinga ele de todos os nomes possíveis e imagináveis, né, cara? E erra da puta! Eu acho isso muito bom, Aliás, o ator é americano, certo? É isso mesmo? E Eli Wallach é sim, acho que sim. Agora, aquele bigodinho dele, né, cara? É mexicano, né, cara? É, e tem os jeito, trejeitos né? dele, acho que... É, talvez ele não ganhe do Jim Carrey, mas, cara, a expressão facial do feio é um negócio impressionante, cara. É verdade. É muito legal, cara. Eu gosto do bom humor que o Leone coloca também, né, cara? Apesar de tudo aquilo que tá acontecendo, existe um humor, né? O cara tá sendo levado e foi o que você falou, Léo. O cara xinga o Clint de tudo quanto é nome, no final ele ainda consegue cuspir na cara ainda do Clint Eastwood. Eu acho isso tudo muito bem feito, cara. O melhor xingamento é aquele: você é filho de mil pais! Verdade. Todos bastardos. Sensacional, cara. Sensacional, cara. Isso tudo é muito bem feito, cara. Muito bem feito. Só queria falar que no final ele leva, né, o feio, dá aquele tiro na corda e aí já mostra várias coisas. A habilidade do Clint com a arma, a questão da esperteza dele, de aproveitar o cara pra poder ganhar dinheiro em cima, enfim. Então vai pontuando bem os personagens. Como a gente falou, né, Bruno? O Leone, ele não precisa falar muito pra você entender algumas qualidades, entre aspas, das personagens. É só a gente pegar, por exemplo, o bom e o feio, eles matam 3 bandidos ou caçadores de recompensa, correto? O mal, ele ataca uma família em defesa. E depois pega um cara numa cama, que não tinha nem como se defender praticamente. Então ele estabelece tudo isso de uma forma muito fácil, visualmente falando. Eu gosto disso porque isso é muito cinema, entendeu? Se não há motivo para ter um diálogo, não precisa existir um diálogo. Se aproveita de uma outra forma, entendeu? Então eu acho que ele pontua isso muito bem. Não, e não só isso, Bruno. Você percebe que o feio e o bom, respectivamente, o blonde e o tuco, eles não são maus como o pica-pau, como o Angel Eyes. Por quê? Porque eles têm esse teatrinho que eles armam para poder ganhar o dinheiro da recompensa, que é o quê? As autoridades locais vão enforcar o tuco, né? Porque a cabeça dele tá prêmio. Claro. E aí o Clint Eastwood vai à distância e com o rifle, ele atira na corda da forca e atira em todo mundo assim, só no chapéu, não mata ninguém nesse momento. Muito bom isso. E aí, pra poder causar, assim, pânico generalizado, né, todo mundo ficar sem saber o que fazer, e o Tuco conseguir fugir com ele, já com a recompensa no bolso. Exatamente, né? Exatamente. Então é por isso que você percebe que os dois não são os vilões do filme. Não, claro. Foi o que você falou, a leitura ali, ela é muito clara. Não tem como errar. Até por conta de apresentar as personagens daquela forma, né? O feio, o mal e o bom. É, e o mal, ele mata um adolescente, né? Que é o filho mais velho, né? Você já viu que ele... Exatamente. Pô, ele não tem escrúpulo. Uma criança, né? Exatamente, não tem escrúpulo. Ele podia não ter matado ele, né? Se fosse, por exemplo, o bom, ele provavelmente não mataria aquele rapaz. Atiraria na arma, enfim. Daria algum outro jeito, né? E aí nessa cena também já tem a ligação do feio com o bom e o mal, né? Porque o mal aparece também de relance, dá aquela olhada, se vê o blonde ali no canto e saca o que vai acontecer, né? Ainda sobre a personalidade aí dos personagens, né? Na relação do blonde com o Tuco, né? O Tuco é o feio e ele é o responsável pela parte suja do negócio, né? Só tô contabilizando as vidas, as vezes em que o blonde salvou o feio. Nós agora estamos no segundo salvamento. Sim. Exatamente. E quando surge, então, na história, o mal, nós estamos durante a leitura das infrações do Tuco, durante a terceira tentativa de matá-lo, né? Que é por enforcamento, pela lei, né? Seguindo. Então é muito engraçado nessa segunda forca, né? Que os crimes estão sendo lidos, né? Ah, tá sendo enforcado por causa disso. E fala um monte de barbaridades. E quando fala lá que ele estuprou uma branca, o Tuco, achei tão engraçado aqui, o Tuco, ele olha assim pra uma senhora e faz... verdade. Oh, meu Deus, que horror! É engraçado mesmo. Isso fica engraçado porque justamente estamos numa selva, né? Aquilo ali é selvagem mesmo. E o Tuco é um safado, é um miserável que realmente mereceria a forca, né? Sim. Pelo menos naquela sociedade. E, bom, enquanto isso tudo está acontecendo, como o Ginter falou, o mal está ali postado, olhando tudo como um urubu. E vem um cara que salva a trama toda do filme, que é um cara sem pernas, e começa a relatar para o mal todo o caminho que a história tem que seguir para que se chegue a algum final, né? Exatamente. Eu acho que o Carson, pra onde que ele foi, quem que ele namora, onde que está a namorada faz o que da vida, só faltou dar CPF, RG, telefone. É verdade. O cara simplesmente sabia tudo sobre a pesquisa do mal. E é interessante, o Harold, que a gente tem um primeiro leve contato com os efeitos da guerra, né? Ele era um soldado que provavelmente combateu também nessa guerra que tá acontecendo, acredito eu, né? Tava uniformizado. Que maravilha, né? Uma pessoa amputada, realmente amputada, servindo ali como personagem no filme. Puxa vida, essa sujeira é que traz um tempero pro filme tão sensacional, né, cara? É verdade. Exatamente. Concordo, Harold. Não é só esse personagem, o Harold de Bruno. Ao longo do filme, você vai ver muita gente amputada, muita gente machucada de verdade pra representar os horrores da guerra. Isso é muito bom. O Leone constrói isso muito bem ao longo do filme. É verdade, tem razão, Bruno. Tem razão. E só pro pessoal entender que guerra a gente tá falando é a guerra da secessão lá nos Estados Unidos, né? Que era o sul contra o norte, né? Exatamente. Guerra civil-americana. Os Yankees contra os texanos, né? O pessoal do Novo México. É, o pessoal da Confederação, né? Confederação. É, exatamente. Que é aquela bandeira do Leonard Skinner, pra quem conhece Leonard Skinner, aquela bandeira vermelha com X azul, e a bandeira tradicional dos Estados Unidos com os Yankees, né? É verdade. Se não me falha a memória, Bruno, pode ser que eu esteja enganado, essa época é a época do presidente Lincoln, né? É porque o Lincoln, ele foi o cara que lutou contra a escravidão, né? Então, sim, a guerra da secessão dos Estados Unidos é justamente a questão dos escravos, né? Exato. É, o Lincoln terminou o mandato dele em 1865, quando ele foi morto, né, na verdade. Olha, então, quer dizer, o filme ainda se passa num período histórico, além de importante, com o maior presidente dos Estados Unidos, né? É um dos mais heróicos, né? Sim, ele sim. E o Washington, né, são considerados os dois presidentes mais heróicos dos Estados Unidos. Assim como também o Hoover, né? Na verdade são três, né? Sim, que sim. São considerados os ícones heróicos dos Estados Unidos, né? Exato. Cada um em sua época, claro. E é interessante como o Leone mistura essa verdade com a ficção, né? A guerra que realmente aconteceu, citando, óbvio, figuras históricas. Eu bem me lembro, o Tuco cita assim, o Lincoln num ponto. E eu gosto como ele faz essa mistura, né? Tudo acontece nesse momento. As coisas estão acontecendo naquele período, né? E ele vai refletindo isso durante o filme, né? É, no meio da guerra, no meio da guerra. Exato. E sabe o que é interessante, ô galera? É o seguinte, você entender o que era essa guerra dos Estados Unidos na visão de um não-americano. Na verdade, a guerra não é aquele glamour todo que os americanos costumam contar nos seus próprios filmes, né? É que retrata essa época. É verdade. Nossa, então, excelente. Isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo prestar atenção. O filme não toma partido de algum lado. Então, os dois lados estão errados e certos, né, da guerra. When you have to shoot, shoot, don't talk. Então, após esse aleijado, né, que o Harold comentou, né, que dá dá a direção, dá o norte pro nosso querido Angel Eyes, a gente tem o Clint Eastwood fugindo junto com o Tuco dessa execução que não foi bem feita, né, por sorte do Tuco. Sim, sim. E aí eles começam a discutir porque o Tuco ele tá querendo um pouco mais de dinheiro, o Clint Eastwood começa a ver que a cabeça dele não vai passar de $3,000 e que o risco talvez não começasse a compensar. É aí que a gente vê que, na verdade, ele não é um herói de verdade, né? Por que que ele faz? Ele deixa o Tuco no meio do deserto a pé e fala pra ele, olha, se você conseguir poupar fôlego, você consegue voltar pra cidade e se salvar. Exatamente. Mas aí o detalhe importante que eu acho aí, que pode pontuar ainda o personagem do Clint Eastwood, né? É, ele podia ter matado o Tuco ali na hora, ia ser a coisa mais fácil do mundo, né? Mas não, ele não queria matar o Tuco, ele tinha um carinho aí pelo feio, né, cara? Ele só queria um tempinho de vantagem, né? Pra ele não ir atrás dele, né? Ó, deixa eu largar você aqui no meio do deserto, você vai sofrer aí um pouquinho, mas depois você se salva, né? Enquanto isso, eu tô duas cidades à frente de você, né? É como admirar um animal selvagem, sabe? Um tigre. Você acha o bicho muito bonito. Você quer que ele viva, mas é melhor que ele viva longe de você. Exato. Exatamente. Perfeito, Harold. O Blonde não vai se arriscar com esse cara tendo arma, tendo munição, tendo cavalo perto dele. Por isso que ele desarmou completamente o Tuco e deixou ali no deserto. Agora, o Tuco, evidentemente, poderia ter morrido e quase morreu. Tanto é que quando ele chega e quando nós finalmente concluímos que ali está estabelecido o bom. Puxa, que cara mal agradecido. Eu salvei tantas vezes. Depois disso, o Tuco anda pelo deserto que nem um condenado e chega numa cidadezinha onde tem uma cena deliciosa dentro de uma loja de armas. Nossa, que é sensacional, é engraçadíssima. É o ferreiro dos samurais, né, praticamente ali, né? Porque tem essa cena nos filmes de samurais também, né? Quando você vai lá no ferreiro, etc. Agora é importante ressaltar, Harold, que o Tuco ele quase morre de insolação e você percebe que ele tá cheio de queimaduras, né, no rosto. Nossa, assim, com a pele toda ressecada. Sim. Você vê que ele tá todo arrebentado mesmo, que ele quase morreu, né? É, a maquiagem. Quão durão ele é, né? E a maquiagem do filme também, né? Porque Você vê que durante um período do filme ele ainda fica com aquele traço do machucado, né? Mesmo ele já estando recuperado, o Leone faz questão de preservar alguma coisa desse momento que ele viveu, né? E a sequência que o Harold falou, nossa, é muito bem feita, né, cara? A forma como o Tuco lida com a situação, a forma como ele brinca com o cara de dentro da estalagem e tudo mais, enfim. E sem falar muita coisa, foi o que eu falei. Ele deixa claro o que ele vai fazer. Quando ele chega, você sabe que ele vai roubar o cara, sabe que provavelmente ele vai levar o dinheiro, mas ele faz isso com uma construção de cena tão bacana, ele inverte, né? Tem hora que ele mostra o Tuco à direita, tem hora que ele mostra ele à esquerda, me dá a munição. Aí o cara vai dar a munição pra ele. Eu acho tudo isso muito bem construído, cara. A composição de cena que o Leone monta ali pra te mostrar o que vai acontecer, eu acho muito bem feito. E com humor na medida certa, né, galera? Isso é importante dizer também. O Bruno, você comentou da influência do Leone pra fazer essa cena, né? Do ferreiro, né? Como os samurais, né, cuidavam das suas armas ali, do katana, todo aquele cuidado da fabricação, né? É, e tem a influência posterior, né, cara? Quantos filmes de ação a gente não vê lá o herói ou escolhendo suas armas, cuidando, limpando, se preparando, né? E foi o que o Harold falou, e dali em diante você tem essa vingança do Tuco, né? A forma como ele monta a vingança, ele vai atrás de parceiros, uma coisa até muito comum em filmes de faroeste, né? Esse motivo de vingança. Precisa haver um motivo de vingança, né? Os faroestes, aí tanto americanos quanto italianos, geralmente tem essa coisa da vendetta, né? Entre aspas, digamos assim. Porque o Tuco poderia seguir em frente, não precisaria se vingar do lourinho, entre aspas. Mas existe a questão da honra também, que o próprio Léo levantou, e tem essa questão da vingança. Eu acho que isso fica muito claro, toda essa sequência, até o término dela, que é o Tuco, obviamente, conseguindo ir atrás do personagem do Clint Eastwood, através de uma característica dele, que é rastrear a personagem, né? Através com de um frango, elemento frango, dele. Ele rastreia o Clint Eastwood com frango. Com frango. E através daquela cigarrilha que o Clint fumava, que é uma marca da personagem, que ele aproveita, o Leone aproveita isso dentro do roteiro pra fazer com que o Tuco chegue nele, e chegando nele, obviamente, mostra uma cena que eu acho interessantíssima, que o próprio Clint fala, coitado do baixinho. Mas um pouquinho antes disso, Bruno Costa, o Tuco contrata uns capangas, né, pra, pra pegar o Clint Eastwood. Quantos capangas o Clint Eastwood mata nessa cena? Três capangas. Três? Exatamente. Ok, obrigado. Não, e por acaso, né, por pura sorte, o Clint Eastwood não morre nessa cena, né, porque como a gente tá no meio da guerra, a cidade que eles estão começa a ser bombardeada por um dos lados da guerra. Sim. E aí, quando o Clint, porque o Tuco, ele vai, manda o Clint Eastwood se enforcar, né, justamente que era o que acontecia com o Tuco. E aí uma bala de canhão destrói lá o saloon, né, que eles estão, né, na estalagem que eles estão. E aí desmorona tudo, o Tuco cai, né, que eles estão no segundo andar, ele cai no térreo e o Clint Eastwood foge, né? E aí o Tuco fica revoltado e fala, eu vou atrás de você, meu irmão. E é interessante nessa cena algumas coisas, né, principalmente a interpretação do Clint Eastwood. Quando ele manda o Clint colocar a corda, você vê o olhar do Clint... Tipo como de quem diz pra ele assim, você tá me mandando fazer o quê? Colocar a corda? Só no olhar ele faz isso, ele levanta um pouco a sobrancelha como quem olha pro Tuco e fala assim, como assim você tá me mandando colocar essa corda, entendeu? E um pouco do som, né, cara? Porque o som no filme tem essa importância que a gente falou. Então você ouve os tiros de canhão bem ao fundo, você ouve uma marcha, enfim, dos soldados, que inclusive é aproveitado pra emboscada que o próprio Clint Eastwood sofre, né? Tudo isso é muito bem pensado, é muito bem planejado durante o filme, né? Ele aproveita todos esses elementos externos, né? E você vê que o Clint Eastwood, nesse momento, é mostrado que ele, na verdade, é aquele cara que tá sempre alerta, né? Ele seria praticamente um escoteiro, né? Porque assim que tem uma pausa na marchinha que tá tocando lá na rua principal, ele escuta o barulho das esporas de quem vai atacá-lo, né? Exatamente. E aí ele já se prepara. Então, após a traição do Clint Eastwood em cima do feio, né? O que vai acontecer? Vai começar a busca do tesouro durante o filme, né? Porque qual é o enredo verdadeiro, né? É o conflito desses três personagens e cada um querendo o dinheiro só pra si, né? Todos eles são avarentos e querem ter o tesouro pra si mesmo, né? E aí você vai começar a ver o Angel Eyes começar a entrevistar as pessoas, correr atrás do dinheiro, torturar as pessoas, enfim. Vai até na ex-mulher do Bill Carson, né, e descobre que o Bill Carson foi pro exército, se alistou no exército, e aí ele começa a correr atrás do exército. Sim. E nesse mesmo meio tempo, você tem tanto o bom quanto o mal, descobrindo também o dinheiro, né? E cada um a seu modo vai correr atrás do dinheiro também, né? Que é interessante dizer que Tuco, ao encontrar com Bill Carson, descobre que há um tesouro num cemitério. Ele fica sabendo do nome do cemitério. Mas quem fica sabendo o nome da cova onde o tesouro tá enterrado é o Clint Eastwood, é o Blonde. Eu gosto dessa brincadeira também com essa questão do deserto, né? Na verdade, a salvação do Clint Eastwood, por incrível que pareça, estava no deserto, né? O Leone, ao colocar esse tesouro no cemitério, eu acho que ele faz uma brincadeira, uma ironia, né? Muito grande nisso tudo. Você ter um ouro associado a algo que vai levar à morte, né? E essa sequência é toda irônica demais, né? Porque aquele que queria te matar é aquele que precisa te salvar agora pra poder chegar a esse tesouro, né? E na verdade você tem inversão de papéis, né? Porque o Tuco sofreu isso do Eastwood, né? E aí o Clint sofre, paga na mesma moeda o tratamento que ele deu ao Tuco. Eu acho legal nessa sequência, Bruno, alguns pontos. O primeiro ponto é a forma como eles chegam, né, naquele monastério, através, obviamente, enganando, né, as figuras que estão ali do exército e tudo mais. E eu acho interessante quando há chegada no monastério, né, cara, a gente tem uma coisa muito impressionante. Primeiro porque o Leone faz uma subjetiva mostrando os feridos pra você. Então ele pega a câmera e se comporta como os olhos do Tuco, né, vendo o que tá acontecendo em volta. E, cara, foi aquilo que a gente falou antes. Você tem gente com braço decepado, perna, e são pessoas reais, né, cara? Eu acho que isso que torna tudo ainda mais visceral. A interpretação da guerra fica por tua conta. Claro, claro. A filosofia da guerra. Ai, a guerra, que coisa feia que é a guerra. Exato. Isso exato. Não é preocupação pro Tuco. E talvez o Bond se preocupe só um pouquinho com isso. Ele chega a filosofar um pouco sobre isso mais tarde no filme. Mas ele tá desacordado naquele momento, então ele não tem opinião alguma, evidentemente, sobre nada. Até isso é até interessante. Em todo o filme, apesar das grandes tragédias que estão acontecendo, os personagens principais não têm interesse em formular um pensamento sobre a guerra. Sim, é verdade. Eles não tomam partido de nenhum lado, né? Eles não tomam partido de lado algum da guerra e são neutros nesse conflito. Na verdade, eles estão nem aí para a guerra. A verdade é essa. Eles querem seguir o caminho deles. Se a guerra... Na verdade, a guerra tá acontecendo e dane-se, entendeu? Exatamente. A verdade é essa. Exatamente. É o pano de fundo pra história desses três personagens, né? É verdade. Que, na verdade, vão se aproveitar da guerra pra tentar alcançar os objetivos deles. Essa indiferença em relação à guerra, eu acho que ela é não só dos três personagens, eu acho que ela é da maioria da população, né? Quem tá interessado na guerra é quem tem interesse financeiro na guerra apenas, né? Na verdade, o Sentenza, né? O Edwise, ele... Você percebe que ele é uma pessoa, ele é um fora da lei bem conhecido, né? Inclusive pelos próprios Blonde e Tuco. Sim. Porque a todo momento ele cita assim, olha o Andy Oz ali, ó, pô, tá vendo? É como se eles já se conhecessem, né? É verdade. Inclusive essa cena que você cita, Bruno, é a cena quando eles são presos e são colocados lá, como é que eu posso dizer? Aquilo ali campo é de prisioneiros. É um campo de prisioneiros, mas parece muito um campo de concentração nazista também, né? Se você parar pra analisar, né, cara? Mas enfim, não sei se na época era daquela forma, se existe registros, então não vou afirmar, mas me lembra um pouco, sabe, alguns filmes de nazismo que eu vi, até porque o contexto também é parecido, né, um campo de meio que de concentração, você tem os prisioneiros... Que estão na tortura isso, maltratados, enfim, eu acho que tem uma relação com isso, né. A questão do Angel Eyes torturar o Tuco naquele momento com aquela música alta é muito bonita aquela cena, né? Tem aquele momento que um dos violinistas para de tocar assim e começa a chorar porque sabe, cara, que quem tá ali dentro tá sofrendo porque tá sendo torturado. Isso é fantástico, né, cara? Isso é uma sutileza, sabe? Da narrativa. É uma câmera diferente. Ele mostra o rosto do cara e você vê a expressão, você vê que o cara tá triste e o cara para de tocar e o olho fica todo marejado. Cara, é muito bonito essa coisa. E aí chega o oficial e fala assim, meu irmão, volta a tocar isso aí, porque senão você que vai entrar na casinha. Vambora, exato, meu irmão. Exatamente. E aí exatamente. Ele engole o choro, né, daquela soluçada e volta a tocar, né? Óbvio. E a música do Morricone nessa hora também é uma música muito bonita. É uma sim, da... sim. Eu não vou dizer que é a melhor do filme, porque o tema desse filme é icônico, né? Sim. Eu não acho essa música boa, não. Eu acho que dentro da trilha sonora, essa é a piorzinha pra te falar, velho. verdade. É mesmo, Harold? É melosa demais, eu acho nojentamente melosa. Mas eu acho a construção toda muito bem, porque ele joga, né, com a personagem do Tuco. Você vê que ele, o personagem do Tuco, o Leone filmando, né, coloca ele ao centro, obviamente, ele é importante, mas coloca a personagem do Sentenza ou do Andy White à direita, né, negociando. E quanto mais negociando ele vai, quanto mais pressionando o Tuco ele vai, o Tuco vai sendo jogado à esquerda, nosso amigo vai passando mais ao centro, né. Então eu gosto dessa inversão que ele faz, e principalmente, cara, a forma como o Tuco é torturado é muito legal, né? É muito bem feito, né, cara? Depois que o nosso amigo é torturado, enfim, você tem toda essa sequência, toda essa dinâmica com o personagem do Tuco, o Angel Eyes manda chamar o Clint Eastwood, o Lourinho, e a forma como a coisa acontece ali, acho que não poderia ser uma melhor resolução, né, cara? Porque o Leone, ele estabeleceu os personagens, então ele mostra pra vocês características também, né? Quando ele chega e o cara já joga as armas, já joga a roupa, vista isso, nós vamos sair, é aquilo que aconteceria. Não adiantaria torturar o Clint, ele obviamente não iria dizer, porque ele saberia que não ia se salvar, né, cara? O Tuco, por algo que passou na cabeça dele, pela falta de habilidade, digamos assim, de esperteza dele, ele entregou a parte dele. E quando ele entregou, ele se condenou, né, cara? Exatamente. E aí ele vai ser carregado pro trem, né, cara? Claro, claro. Porque o trem, quando ele já chega com um cadáver na preso na frente da estrutura do trem, né? Aquela e com a infantaria, né, do cadáver. Aquela, né? A saia da locomotiva, né? Isso. A saia, isso. É um detalhe interessante que está ali na cena. E, puxa, da onde que o Leone tirou essa ideia de colocar um cadáver ali do inimigo? Mas parece que isso era, de fato, usado na guerra. Olha, parece, rapaz, que há registro histórico de que, de fato, faziam essa piada de mau gosto. Né? Na guerra tem muita piada de mau gosto. É, isso, inclusive, lembra as carrancas usadas nos barcos de piratas, né? Se você parar pra pensar. É, verdade. É, afastava os maus espíritos da locomotiva, não é? É, vai que o Stephen King resolve ver esse filme e bota ela viva, né? Essa construção da cena que o Harold falou foi o que eu falei, que tem tantas coisinhas, tem tantos detalhes que ele coloca, e de formas, às vezes, tão sutis e, às vezes, até mais pesado, te mostrando mesmo, que é uma pena, cara. Os filmes do Leone são filmes que realmente exigem, ordenam que você vá ao cinema assisti-los. Sim. Porque é uma injustiça assistir qualquer coisa do Leone numa telinha de dentro de casa. Mais que você tenha TV de 40 polegadas, com certeza no cinema seria muito melhor, entendeu? Ah, claro, claro. É o lugar, para os filmes do Leone, o lugar é o cinema, realmente. É verdade. Não tem como. When you have to shoot, shoot, don't talk. E a gente tem uma sequência interessantíssima, que é aquela sequência onde ele chega na cidade, né? Aquela cidade totalmente arrasada pela guerra, onde você tem o exército passando, tanto o Angel Eyes, quanto o próprio Clint, quanto o Tuco, eles ficam, assim, impressionados com o que tá acontecendo. E é interessante que logo no começo dessa cena você tem uma pessoa que morre sendo alvejada por tiros e depois os caras colocam num caixão, né, cara? Como com a maior naturalidade do mundo. E diga-se de passagem que o condenado estava carregando o caixão. Isso, exatamente. É, na verdade é uma execução, maldade, né? O exército vai e executa, sim, alguém e, enfim. E o interessante dessa sequência toda, interessante, né, cara? A primeira chegada do Tuco com o banho dele, com aquela sequência de tiros em cima daquele capanga do começo do filme que não morreu, né? Exatamente. Nossa, aquilo é muito perdeu bom. Perdeu o braço. Exatamente. E perdeu o braço. Boa, Rara, de boa. Que aí a gente tem uma das célebres frases aí do cinema, né, cara? When you have to shoot, shoot, don't talk. If you have to shoot, shoot, don't talk. Tem que falar que você tá aqui italiano, carcamano. Ó, o Guinta, o cara é americano. É, pô. Na verdade, ele é mexicano no filme, né? Logo depois, o Tuco, quando encontra com o Blonde, né, fala: quantas pessoas estão aí com o Angel Eyes? 5? Pega nada, vou matar todo mundo, né? Aquilo é long. Nome do primeiro CD do Metallica, né? Aquilo é long. Eu acho, agora falando sério, eu acho essa construção muito bacana. Primeiro porque ele usa um recurso clássico, né, desses filmes de faroeste, que é o quê? Cidadezinha, corredor, encurrala as personagens num determinado ponto, faz com que elas andem até um ponto B, duelando, né? Então, isso a gente já viu em outros filmes, não é nenhuma grande novidade. Mas a forma como tudo acontece é o que eu acho extremamente bem bolado, né? Porque se vocês pararem pra pensar, o Blonde, ele caminhou ali sem medo com o Tuco, porque os caras não iriam matar ele. E ele sabia disso, que ele não tomaria tiro nenhum. O Bruno, é importante dizer como que o Blonde se junta novamente ao Tuco, né? Porque tem essa cena do banho, que o Tuco tá tomando banho, mata o cara. E aí o Blonde tá sentado, né, junto, descansando, né, da campanha com o Angel Eyes, escuta o barulho da arma e fala assim, cada arma tem seu barulho próprio. Exato. E aí ele lembra que é aquela é a arma do Tuco e fala, o Tuco está vivo e eu vou atrás dele. Exatamente. Perfeito, exatamente. Aí a construção da cena que eu acho legal, assim, primeiro pelos planos que o nosso amigo Leone utiliza, primeiro e depois pela montagem, porque você vê que assim, a montagem ela não tem cortes muito rápidos, os takes são mais longos, mas ela te dá essa sensação, ela te dá uma dinâmica pela música, né, cara? A música que vai pontuando, que vai acompanhando é que dá a dinâmica daquele tiroteio. Diferente, por exemplo, do Wild Bunch, que é um filme que eu adoro, do Sam Peckinpah, daquele tiroteio final que é super rápido, cara, tem corte pra tudo quanto é lado, aquilo te dá uma dinâmica frenética. Com a metralhadora do mal, né, cara? Isso, cara. O Leone faz ao contrário, cara. Ele deixa takes mais longos, mas ele utiliza a música justamente pra criar essa dinâmica. Então a cena na sua cabeça parece que é tudo rápido, parece que o tiroteio tá acontecendo numa velocidade até diferente do que ele realmente está acontecendo. É, na verdade, o interessante disso é que a cena é até longa, como você disse. Eles estão andando e você vê que, na verdade, eles são pessoas imponentes, né? Porque tem 5 ali contra 2 apenas e os 5 estão com proteção, estão em terreno mais alto, né? Estão em cima dos prédios, etc. E os 2 estão andando de peito aberto. Exatamente. E nada afeta eles. E eles têm certeza que vão conseguir matar todo mundo, né? Exatamente, exatamente. É isso que é impressionante. Que é, cara, toda volta essa a dizer que eles são acima de homens, né? São pessoas realmente especiais, né? E depois, Bruno, na sequência dessa cena, eles chegam, pra mim, na parte que foi o que a gente tava falando em off aqui, que é uma parte que tem metáforas, é uma parte onde existe uma crítica muito forte do Leone. Aí, Harald, eu acho que ele toma um pouco parte, assim, de colocar a opinião, de colocar a visão dele daquele momento, daquela guerra que eles estão vivendo. Que é a cena do acampamento, né, cara? Daquele acampamento que eles chegam, que eu acho que toda a construção daquilo ali, cara, é fantástica. É muito bom pro roteiro e pra forma como a gente entende o filme, né? Então, essa cena realmente, ela mostra uma crítica ferrenha à guerra, né? Porque os dois chegam lá e o capitão tá bebaço, né? Tá bêbado aí e ele fala que a coragem dele tá naquela garrafa, né? Num diálogo mais à frente, ele comenta que, puxa, os dois lados, ninguém quer destruir a ponte, né? Sim. Mas alguém, algum superior acha que a gente tem que ficar aqui batalhando, né? A minha vontade era explodir essa ponte aí e salvar um monte de vida, né? Realmente uma crítica ferrenha aí a guerra. Bom, aí logo em seguida, depois que o capitão faz essa confissão, né, desavergonhada para dois estranhos, aliás, por serem estranhos e por ainda serem civis, ele se permitiu isso, né? Sim. E aí recomeça o combate. Salvas de tiros inúmeras de todos os lados, um monte de gente indo para o espaço, e aí as tropas descendo os morros e indo em direção àquela batalha corpo a corpo no meio da ponte, né? Aquela imbecilidade completa que o próprio comandante tinha comentado, e aí sim, testemunhando isso, o Clint Eastwood pela primeira vez consegue elaborar um pensamento sobre a guerra. Verdade. É um único pensamento, mas diante daquela situação e diante do filme como um todo, ele também não poderia falar mais nada, ele não poderia filosofar além daquilo. Sim, eu acho interessante quando ele fala, eu nunca vi tantos homens sendo desperdiçados, né? E é isso, né, cara? Eu acho que essa é a grande metáfora. Por uma coisa, né? Por uma ponte, cara. Entendeu? É, por uma coisa... Mas o que é a guerra? Ô, Bruno, se a gente parar pra pensar aqui, o que é a guerra? É o homem querendo conquistar alguma coisa. E o que tava em disputa ali? Era a ponte. Os dois lados queriam a ponte naquela batalha. Entendeu? Eu acho que a grande crítica do Leone é que a ponte, cara, qual é a importância da ponte? O que conquistar a ponte realmente mudaria, entendeu? A ponte é uma grande imbecilidade. Assim como a guerra é, entendeu? No entanto que a ponte é destruída... Sim, os caras vão embora. Vida acabou que segue, a guerra. Entendeu? Exato, exato. Pra você ver, é tão imbecil a coisa que eles só só estavam ali por aquele objetivo. Quando o objetivo é destruído, ambos vão embora. E aí o Leone, cara, porra, é isso que eu falo. Essa é a diferença do cinema que pensa cinema, entendeu? É. Ele usa os canhões pra comprimir o tempo, pra criar um espaço de tempo diferente. Você ouve uma salva de canhões e você vê canhões disparados de todas as frentes possíveis e imagináveis. E depois, quando os dois personagens se levantam, você vê que não existe mais nada. Todos já foram embora, entendeu? Então ele cria uma elipse de tempo a partir de situações do próprio filme, entendeu? Uhum. Então, porra, cara, isso sim é pensar cinema, entendeu? Isso é usar a narrativa ao seu favor, entendeu? Porra, é muito bem bolado isso. É, eu tenho dois comentários sobre essa cena. Um, a quantidade de figurantes dessa cena é impressionante para um filme de western italiano. Isso é... Pra quem conhece, o gênero sabe que você tem meia dúzia de pessoas em cada cena. Verdade. E você tem centenas de pessoas nessa cena. É impressionante mesmo. É verdade. Tá? E a segunda coisa, na verdade, é uma curiosidade. Essa cena da ponte foi uma das poucas que teve retake. Sim. Por quê? Porque a ponte, na verdade, era outra e foi explodida erroneamente. Exatamente, Bruno. Exatamente. Por confusão daquela coisa de você ter muita gente falando línguas diferentes, houve uma confusão e explodiram a ponte sem ninguém filmar. Aí tiveram que ir pra outra ponte, arrumar outra ponte pra poder explodir, e aí sim eles fizeram o retake da cena. Aliás, eles usaram combatentes espanhóis, né? O exército espanhol participou não só como figurantes, mas como engenheiros para construir e dinamitar aquela ponte, né? É verdade. O exército espanhol, ele realmente não brinca em serviço, porque a quantidade de explosivo ali foi realmente enorme, gigantesca, pecaminosamente. Porque quando a ponte é explodida e filmada, capturada pelas câmeras, você percebe que é realmente uma explosão de muito poder. Os destroços em pouquíssima, em questão de talvez 1 ou 2 segundos, os destroços alcançam os dois atores, Clint Eastwood e o Ellie, eles são realmente acertados por destroços da ponte. É, sim. Inclusive tem um que passa muito perto da cabeça do Clint nessa verdade, hora. Verdade, verdade. Que é um pedregulho gigante. Se ele tá com a cabeça um pouquinho pro lado, ele morre. Sim, pega ele, cara. É impressionante mesmo. Uma e coisa... o Ellie teria que ir pro proctologista pelo resto da vida. Porque ele resolve proteger a cabeça, mas fica como Napoleão perdeu a guerra, né? Pois é, é verdade. Uma coisa interessante dessa sequência também, como é a narrativa do Leone, ela funciona pra esse filme, né? E ela estabelece certos valores que ele utiliza em pontos futuros do filme. Vocês percebam que ele cria entre eles uma cumplicidade, né? De um falar pro outro, um fala a localização, o outro fala o túmulo, né? Mas, obviamente, o Lourinho, né, entre aspas, ele é mais esperto do que o nosso amigo feio, né? Mas ele cria uma cumplicidade. Ele tem dois filmes a mais nas costas. É, pois é. Ele cria uma cumplicidade entre eles, né? Uma parceria ali. Algo se forma entre eles que vai ser aproveitado no final do filme. Então eu acho inteligente isso. E eu acho inteligente também a forma como é a construção do plano para explodir a ponte. Eles ouvem o plano, mas eles não precisam falar entre eles o que eles vão fazer. Um só fala assim pro outro: poxa, olha, o ouro tá lá depois. Poxa, mas se explodisse a ponte, os caras parariam de lutar. Acabou. Esse é o diálogo. Duas frases, resolveu o problema, os caras vão fazer o que tem que ser feito. Aliás, é muito interessante como que a ideia de explodir a ponte surge. Sim. É porque eles estão assistindo aquela batalha ali no meio da ponte, né? Sim. Tem um monte de gente morrendo pra lá e pra cá. E aí uma explosão mais próxima faz com que eles se abaixem. E pela primeira vez eles descobrem que estavam se protegendo atrás de caixas. Eu acho isso muito engraçado. When you have to shoot, shoot, don't talk. Bom, depois que eles atravessam a ponte, eles, se não me engano, o Tuco tá... não, realmente não dá pra ver direito, mas eles deveriam estar ensopados, né? Dos sim, pés à cabeça. Sim. Bom, de qualquer maneira, na próxima cena eles encontram, acho que é um templo destruído. Um templo protestante destruído. Cara, essa cena é muito boa. E lá dentro tem uma cena tão bonita entre o Clint Eastwood e um completo desconhecido. Um jovem, na verdade, né? Pois é, um jovem que está ali tendo os seus últimos momentos de vida, né? Porque está com um corte profundo, está morrendo. Aí o Clint Eastwood tira o seu casaco, coloca em cima do futuro defunto. Ele faz isso por motivo nenhum, a não ser a empatia por aquela criatura que está sofrendo, né? Exato. Nos seus últimos momentos de vida. E aí ele puxa um pouco do cigarro para reacender e coloca na boca do ferido. E aí acontece alguma coisa, eu acho que... Ah, sim, eu acho que ele escuta o Tuco indo embora a cavalos. Isso, exatamente, exatamente. O Harold, eu só queria comentar uma coisa, que a minha visão é um pouquinho diferente. Na verdade, não é empatia com ele, com o convalescente ali. E sim porque ele acabou de entender que a guerra é uma coisa errada. Então ele percebe ali... É uma coisa ali, cruel, né, Bruno? Tem, eu acho que ele sabia que era errado, né? Tem uma vítima da guerra aqui e eu não concordo com isso. Isso, exato. Eu vejo por esse lado também, Bruno. Eu acho que a empatia que ele cria é justamente por isso, entendeu? É um jovem, né, ali, momento final da vida. Ele não pergunta o nome, não interessa o nome daquele personagem. É, na verdade não importa, né? É, não importa. Olha, eu não acho, assim, que o Clint tenha tido uma revelação sobre a guerra naquele momento. Não acho que... Eu não iria tão profundamente, até porque esse bom, como a gente já conseguiu desconstruir no início do episódio, não é um bom de bondade, não é, não é exatamente isso. Ele não sabe... é bom de bondoso, né? É bom de bom. Se é que você me entende. Exatamente. Então, ali foi só uma empatia entre dois homens que não se conhecem, que não precisam dialogar para se entenderem, né, naquele momento. E quando o Tuco parte disparado para o cemitério, ele volta a olhar para o combatente ferido e ele agora sim está morto. Isso é aquela fumaça na boca, que é bem legal. O Clint ainda tem alguns momentos de solidão com o defunto e vai retirar o casaco de cima da vítima. Só que aí decide não, deixa aqui. E aí ele olha para o lado e pá, fora do alcance da câmera, ele vê um objeto mais interessante. E o que é esse objeto? É o poncho. Exato. O poncho que fará com que toda essa discussão sobre qual é a cronologia da trilogia, né? Faça vai sentido. Ser agora. Nós conseguimos definir que aquele poncho não existia para o personagem sem nome até esse momento. E o que torna esse como se fosse o prequel do filme, né? Dos outros dois filmes. Eu acho que os três filmes, eles existem em universos diferentes, mas se você quiser achar que eles funcionam na mesma época, com o mesmo personagem principal, então sim, aquele seria o primeiro filme da trilogia. É, a verdade seja dita aqui, Bruno, o Leone não pensou nos três filmes como uma trilogia, só que no lançamento do terceiro filme, foi criada essa mitologia pelos produtores para poder vender ele como uma trilogia e depois ganhar mais dinheiro, enfim, no entanto que esse foi o filme mais rentável dos três, tá? Então isso foi meio que criado depois, e não na época quando foi criado o script e o roteiro do filme. Alguém aí fala da sutileza do canhão? É, porque afinal de contas o Winston não vai gastar bala de rifle, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar o fuminho dele. Cara, a calma da personagem dele é incrível, cara. Puta que pariu. Cara, ele tem uma fleuma, né, cara? Que ele olha assim, eu não vou me abalar. Ele está fugindo? Deixa eu fumar meu cigarrinho. Eu tenho um canhão do meu lado. Cara, então, isso é impressionante. Isso é impressionante. Aí ele dá aquela tragada, né? Deixa a ponta da cigarrilha dele em brasa. Acende o pavio e, de repente, explode, assim, lá, quase do lado do Tuco fugindo a cavalo. Cara, o cavalo capota, cai, né? Cara. O cavalo com o Tuco... Os dois caem. Gente, vocês que não viram o filme, estão ouvindo o podcast, cai mesmo. Não é brincadeira, a gente não tá aqui. Não tem dublê de Tuco. Não tem, pior, cara. Não tem dublê de cavalo. O troço cai. Bicho, os dois vão pro chão, cara. Os dois vão pro chão, bicho. É muito esquisito, cara. É, vocês que estão acostumados com filmes americanos, né, que não tem... Sempre tem aquele disclaimer no final, né? Nenhum animal foi ferido durante as filmagens, mas eu duvido que os cavalos não foram feridos nesse filme. Cara, é impressionante, bicho, é impressionante. E é tão engraçado, é porque o canhão, né, Harold, ele aparece várias vezes no filme, né, cara? Ele aparece em diversos pontos do filme. E eu fiquei pensando o que o Leone quis mostrar com isso, cara. O trio sempre está junto ou próximo, né? Após cada saraivada de canhão, né? Por exemplo, vejamos. Na cidade que foi abandonada, um pouco antes da cena, dessa grande cena da ponte. Uhum. Os tiros, eles antecedem o reencontro do trio. Mas lá pro início do filme, novamente, os tiros antecedem o encontro do trio. Um tiro de canhão salva o Clint Eastwood no início Isso, do filme. É verdade. Não sei se é proposital, mas já que você fez a gente pensar nisso, pode não, ser. É porque é interessante ele usar isso pra narrativa, né? E usar o canhão sempre como um elemento que favorece a narrativa. Por exemplo, o tiro de canhão que salva, o tiro de canhão que mostra um caminho, o tiro de canhão que comprime o tempo pra o tempo passar mais rápido. Então, talvez ele utilize isso, sim, como uma alegoria, mas também como um fator pra mexer com a narrativa do filme. De alguma forma, eu achei interessante o que o Harold falou também, que sempre antecede um encontro entre os três. É interessante, eu acho que pontua. Não vou dizer aqui que existe uma metáfora pra isso clara. Acredito até que não. Mas acredito que ele utilize sempre os canhões pra favorecer a narrativa em pontos estratégicos do filme. A cena do cemitério, quando o Tuco finalmente chega ao seu destino, né? Que ele passou procurando aí o filme inteiro, tá? Cena cheia de sutilezas aí, né? Ele percebe que ele chegou, joga um papel longe, ele assusta um cachorro e começa a correr em êxtase, né? Aliás, acho que o nome da música nesse momento é a êxtase do ouro, né? Ecstasy of Gold, exatamente. Que o Metallica, inclusive, né, Léo? Sempre abre seus shows com essa música, né? E o que eu gosto da cena, né? Eu tenho certeza que vocês vão complementar aí, é o contraste, né? Pô, tamo num cemitério, cara. Cara, um monte de covas, né? Dispostas radialmente, né? E a cena é belíssima, cara. A música faz com que a cena fique muito bonita, cara. É um pouco parecido com a cena da tortura, que a música abafa o som da tortura também. Eu gosto desse contraste, né? É verdade. Vou falar o Laranja Mecânica também, cara. O Kubrick, ele coloca várias cenas de violência, mas ele dá uma amenizada aí no que tá acontecendo no visual com a música, né? Eu queria falar um pouco também, se você puder, um pouco sobre a montagem, cara, dessa sequência, né? Assim, primeiro, a corrida do Tuco, né? Indo em direção a cada um dos... Enfim, ele correndo pra achar a cova. Cara, é um negócio fora de série, né, cara? A forma como ele vai avançando a velocidade, o personagem, o tempo subjetivo que ele brinca, a velocidade vai aumentando e de uma forma, cara, que você vai ficando confuso junto com a personagem, da forma como ele tá buscando a imersão que isso te dá pra cena, cara. É muito bacana. É primeiro que ele começa com um plano aberto, ele te mostra a imensidão daquilo, né, cara? Quantas pessoas morreram naquele cemitério, né? E você vê aquele lugar aberto no meio de tudo, aquele círculo, né, cara? Eu acho que isso é de uma... Como é que eu posso dizer? Uma construção visual muito bonita por parte do Leone, né? E essa corrida que a personagem faz, que, cara, é muito bem feito, né? Toda a construção da cena, toda a corrida, toda a confusão, toda a imersão, muito bem feito mesmo. Não, eu acho a montagem realmente bonita, principalmente nessa parte que o Tuco tá correndo pra procurar, né? Porque você, hora tem um close, hora ele abre um pouco, né? Sim. E é bem interessante. Mas é importante a gente dizer o que acontece no cemitério, né? O Tuco foge do Clint e começa a procurar a cova. E aí, de repente, ele acha, por acaso, a cova do rapaz lá, né? Que o Clint tinha dito. Começa a cavar, né? Começa a cavar, cavar, cavar. E chega o Clint, joga uma pá pra ele e fala assim: ó, com isso aí você vai conseguir mais fácil, né? E aí finalmente chega o Angel Eyes e fala: e com essa segunda pá aqui, dois vão cavar mais rápido ainda. O que é muito legal. Só que aí o Clint desconstrói a coisa toda, dizendo o seguinte: bom, se você me matar, você não vai achar, porque nessa cova aqui não tá o ouro. Porque, na verdade, o Clint malandro, como o personagem mais inteligente desses três, ele conta a coisa toda, né? Fala: olha, não tem ouro nenhum aqui, na verdade eu menti. Então vamos para o duelo. E aí chega a cena de tensão e clímax do filme, né, galera? Pra mim, essa sequência do cemitério toda é uma aula do Leone de como fazer cinema, como fazer o que ele gosta de fazer, né? Criar essa tensão, segurar a situação. Porque, venhamos e convenhamos, né? A sequência final, ela poderia ser extremamente rápida do duelo. Sim, mas claro, não teria o mesmo sabor, né, cara? Não teria essa coisa deliciosa. Até o Harold falou isso. O delicioso do Leone é segurar e te mostrar as expressões, são os olhares. Você percebe pequenos detalhes de como a coisa vai terminar nos olhares de cada um. E atenção, tem... né, galera? Isso. E o olhar é muito importante, Bruno, porque o Mal, ele olha pros dois, ele fica olhando, e o Clint e o Faye, eles ficam olhando também pro Mal, e cada um fica olhando, se encarando, até que um ponto, o Clint só olha pro Faye, e o Mal continua olhando pros dois. Então você percebe que pelo olhar, cara, quem vai ser alvejado é o Mal, não tem jeito, cara. Entendeu? Tanto é que o olhar final, e cara, isso é um detalhe assim, muito, muito rápido, mas o olhar final do Faye, quando ele tá encarando o Clint, ele dá uma olhada pro Mal, e os dois atiram nele. Então, cara, essas percepções que o Leone faz, e a forma como ele filma tudo isso, ele mostra a mão deles e chegando mais perto da arma, cada um, sabe, se movendo, e você vê que... Enquanto... Opa, o Clint, isso fica com a mão paradinha, cara. Exatamente isso que eu ia falar. O Clint... É o cara que está no controle, certo? Exato. Ele não se move. Você vê que a mão dele, do jeito que tá, ela continua até o fim. Agora, o Feio e o Mal, não. Eles vão, sabe, movendo. Então, ele, pelo que dá a entender, ele é um pistoleiro que ele é extremamente... Ele conhece, ele sabe o que ele pode fazer. Entendeu? E ele tá com o domínio da situação. Ele tem o domínio da situação toda, porque ele, na verdade, construiu aquela situação toda, tá? Ele levou a acontecer aquilo. Isso, perfeito. Foi o que eu falei. O Leone dá uma aula. Porque ele estabelece o relacionamento dos dois, tanto do Tuco quanto do Blonde, né? Naquela sequência do acampamento lá. Então eles criam uma confiança, que é uma confiança que, entre aspas, vai ser mais estabelecida aqui. Então o nosso amigo Blonde sabia que o Tuco iria atirar no Mal, que não iria atirar nele. Mas, ele deixa apenas uma bala pra não correr nenhum risco, né? Deixa eu só fazer uma observação sobre essa cena, que é sempre legal nos filmes do Leone, que é essa coisa do duelo, né? Ele sofisticou um clichê ao extremo, né? Porra, Harold, isso... Pois é, porque realmente é uma cena idiota. Ela não existiria no mundo real. Mas estamos tratando ali de homenagear o cinema, o faroeste. Claro. Que Leone era fã. Então ele pega o clichê do duelo e o sofistica ao infinito, à perfeição com essa cena. E novamente, uma coisa que eu comentei até em Alien, sobre o momento chave, né? Você, espectador, está extremamente atento na cena. Só que quando finalmente eles disparam, você não vê nada. Mesmo com toda a sua atenção, aqueles homens são mais rápidos do que o seu olhar. Exato, cara, exato. O bote da cobra. É, e até caricato, né, Harold? Porque o cara cai dentro de uma cova, bicho. Ah, e, sim. E depois ainda o cara, o Blonde, ainda dá um tiro no chapéu e outro na arma. E tem o cara como um todo. Enterra tudo do cara. Ah, mas aí já é uma homenagem aos filmes de faroeste, sim, que eles faziam isso a todo momento. Claro, mas é isso que eu tô falando, Bruno. É tão caricato, mas antes ele fez uma coisa, um ápice. Ele criou um clima, algo tão épico. E depois você percebe que, cara, é isso, exatamente isso que o Harold falou, uma homenagem. Ele tá homenageando esse tipo de filme. Ele levou aquilo ao máximo, e ele te lembra que no final é aquela coisa caricata. Eu acho ainda que existe uma certa evolução nos duelos finais dos três filmes, né? No primeiro filme, o Clint Eastwood tá lá com o colete à prova de balas, digamos assim, né? E ele tem um duelo relativamente tradicional aí com o Ramon, né? No segundo filme, o duelo é entre o Lee Van Cleef, né? Sim. E o... Acho que é índio, não lembro direito. E, só que o Clint Eastwood aparece, né? Porque o duelo ia ser um duelo injusto, com a arma do Lee Van Cleef no chão, né? E o Clint Eastwood vai lá e, não, peraí, o duelo vai ter que ser justo, ó, usa essa arma aqui e tal. E eles estão os três num círculo, né? Os dois, um de frente à frente, e o Clint Eastwood só assistindo. E no terceiro você tem mais uma evolução, né, cara? É um duelo com três pessoas, cara. Exato. Aliás, a caixinha de música que é escutada no segundo filme, muito bom. Ela também ecoa em Três Homens em Conflito. Ela também aparece durante breves segundos. E ela termina com a vingança, né, digamos aí, do nosso amigo Blonde. É, porque o Blonde, o que o Blonde faz? Ele chega, tem inclusive a própria redenção dele, né, que a gente vai descobrir que realmente ele não era bom só de ser bom, ele também era bondoso, porque ele poupa a vida do Tuco. Sim, sim. E ainda de metade do dinheiro. É, exatamente. Afinal de contas, o Tuco mereceu, fez por onde, né? Mas aí mais a questão da honra, né? Ele só queria uma vantagem pra ir embora. Então, cara, é perfeita essa construção final, cara. Ali é genial. A forma como o Leone filma, porque ele coloca um plano onde você vê a corda, o formato da corda, engolir praticamente a figura do feio, cara. Eu acho divertido que é claro que a última fala do Tuco tem que ser um xingamento. É. E quando ele vai falar que o Blonde é um son of a bitch, Esse Mitch, ele é emudecido e colocam no lugar dele aquela imitação de grito de coiote, né? Ou seja, justamente para impedir que o palavrão surgisse. Mas o palavrão está lá para quem sabe ler os lábios, né? Exatamente. E ele apresenta de novo o fim igual ao começo, né? O feio, o mal e o bom. Agora a diferença é cada um no seu lugar, né? Exatamente. Eu acho engraçado também que a gente falou disso, né? Ele tava falando essa coisa da cruz, do enforcamento, né? Ele cita Judas também, eu acho que num determinado ponto, e as moedas jogadas ao chão. Cara, e eu acho isso tão irônico, sabe? Eu acho de mania que o Leone faz, que é muito bacana, cara. É muito bem feito. E claro, o bom, né? O bom no final dando tiro, que obviamente remete a milhares de vezes, várias vezes, né, Harald? Que ele salvou o nosso amigo Tu. É. E pela terceira vez ele salva ele do enforcamento, né? Então, o que interessa? Qual é a contabilidade final aí? Qual é a contagem final? Olha, vai multiplicando 3 aí, Bruno. When you have to shoot, shoot, don't talk. E, meus amigos, finalmente vamos falar de outro gênio que participa desse filme, né? Ennio Morricone, que, sinceramente, é um dos compositores mais, perdão da palavra, fodas que existem no cinema, né, cara? Que existiu no cinema, na verdade. Que, cara, as trilhas dele são coisas que são muito bonitas, né? Sim. Espero que vocês concordem comigo. Concordo. A música tema do Três Homens em Conflito, ela remete um pouco ao Grito do Coiote. Uhum. Sim. Justamente naquela parte mais clássica. Já disseram que lembra uma hiena, mas eu não acho que é por aí. Hiena é na África e dane-se a hiena. O que importa é o coiote, que ele é logo no início do filme, depois daquela apresentação super modernosa, super atual, sim, que o Leone fez, né? A primeira cena do filme é uma grande panorâmica e aí surge o nosso cara que no futuro perderá um braço. E ao fundo você escuta um coiote. Ah, é verdade, olha só. Esse coiote está replicando a música que a gente tinha acabado de ouvir. Então, é muito legal o Ennio Morricone trabalhando essa coisa do animal dentro da música, para nos colocar na atmosfera do filme. Essa música é sensacional. Tem gente que simplesmente detesta essa música. Eu acho incrível isso. Pelo amor de Deus. Tem gente que detesta, mas eu acho genial essa música. Os trompetes, eles tocam de uma maneira ensandecida em determinada parte da música. Não tem como alguém não gostar de Ennio Morricone, principalmente em Três Homens em Conflito. Cara, eu não vou dizer só Três Homens em Conflito, ele fez grandes trilhas sonoras, claro, como Cinema Paradiso, por exemplo. O próprio Por Um Punhado de Dólares. Por Um Punhado de Dólares também, ou Por Mais Um Punhado de Dólares. Né? Ou por alguns dólares a mais. É muito boa, cara. A trilha sonora do Morricone nesses filmes é fantástica, cara, fantástica. Foi o que o Harald falou, eu acho que toda brincadeira que é o filme todo, pra mim, a montagem dele obedece à música. Sim. É impressionante, a música do filme, ela cria toda a dinâmica do que a gente tá vendo em tela, cara. Esse filme, sem essa música, ele é um outro filme. Eu acho até que se você tirar o som, tirar a música do filme, cara, talvez o filme fique extremamente arrastado, cara. Fique extremamente difícil até de você acompanhar algumas coisas. A gente tá falando isso, eu acho que as 3 horas elas passam num ritmo muito bom, muito agradável, não só pela montagem, não só pela forma que o Leone filma, mas principalmente pela dinâmica que a música dá. E foi o que o Harold falou, sempre que vai acontecer alguma coisinha, ele pontua com alguma coisa. Por exemplo, o cara vai acender o pavio Vio do canhão, tem lá o som, né? Tem uma brincadeira com o tema, né? Então você tem o tema das personagens e isso é muito bem, assim, o Leone conduz muito bem isso junto com o Morricone, que, cara, faz uns trabalhos espetaculares. E, cara, Ecstasy of Gold, a sequência toda, cara, é de cria um épico, transforma o filme todo num grande épico, cara. Consegue fechar muito bem aquela sequência. Conforme você mesmo falou, Bruno, essa música são do filme, né? Ela é o tema do faroeste. Você escuta ela, você lembra do faroeste Oeste e vice-versa, né? Eu comprovei isso de uma seguinte forma, né? Uma historinha bobinha, mas acho que vale a pena. Tava um dia lá na casa dos meus pais, família toda reunida, né? Só vendo novela e de repente começa a tocar Lacrimosa, né? O Requiem de Mozart. Nesse momento, cara, o meu sobrinho de 7 para 8 anos, né? Ele vira para minha mãe, né? A avó dele, e fala: nossa, avó, quem morreu, né? Para você ver, cara, a força de uma música, né? Meu sobrinho de 7, 8 anos, que provavelmente nem sabe direito o que é a morte, né? Ao ouvir uma música, ele lembra do que ela tá associada, né? Aí, a partir desse evento, né, eu fiz um exercício aí com ele, né? Eu toquei algumas músicas pra ele, né? Música de 2001, A Cavalaria Leve, de Von Speer, né? E eu toquei essa introdução aí do Ennio Morricone, né, cara? E ele respondeu pra mim, ah, essa é a música do Bang Bang. Mas, Lucas, o que é Bang Bang? Ah, aqueles homens a cavalo no deserto. Cara, ele nem sabe o que é Bang Bang, não sabe o que é faroeste, ele não viu os filmes, mas a música remete o faroeste pra ele. Isso com 7, 8 anos, né? Verdade. A música veio pra ficar, realmente. Né? Eu acho que essa é uma das grandes magias que a música no cinema proporciona, né, Bruno? Harold e Léo. Essa coisa de criar no inconsciente coletivo, olha, isso é o tema, é isso, é exatamente isso. Você consegue lembrar dos filmes através da questão sonora, de você ouvir um determinado tema. É isso que eu acho fantástico, cara. E o mérito do maestro Ennio Morricone, cara, tá no... A Harold lembrou bem aí da história do Coyote, né? Até um pouquinho mais que isso, o Ennio Morricone, ele deve ter olhado pro deserto, deve ter passado um tempo no deserto, e ele, você vê que ele busca na natureza, né, os elementos para compor a música dele, né? Ele, e você vê que ele tem total controle do que ele tá fazendo, nenhuma nota, nenhum instrumento tá lá à toa, né? Então você tem aí o Coyote, né, que é uma coisa do deserto, você tem instrumentos de sopro remetendo ao vento, né? Você tem os tambores ali que dão um pouquinho de tensão, mas que no fundo é os cavalos chegando ali ao fundo, né? Sim. Cara, cada nota é pensada, né? Talvez aí os metais que ele tenha usado bastante, né? É uma influência lá dos mariachis, né? Dos mexicanos, né? Sim, sim. Cara, é perfeito, cara. Cada nota, cada detalhe não tá ali por acaso. Que mixagem, que edição de som, hein, cara? Vamos dizer, porque a mixagem, como o Harold falou, a criação dos sons, cara, é algo espetacular. Então, eu não sei como é que a pessoa não pode gostar, sabe, de algo tão criativo, cara. É tudo bem, você pode até não reconhecer, você pode até pessoalmente falar, ah, não é o meu tipo de música, não é o tipo de música. Mas, cara, você tem que reconhecer a criatividade do cara, a forma como o cara buscou criar essa ambientação, criar essa dinâmica. Às vezes a gente esquece que a música, ela tem vários significados dentro de um filme. Ela tem que criar, sim, a dinâmica, ela pode trazer uma mensagem agregada a uma cena que você tá vendo, ela pode te ajudar de N formas diferentes, você reconhecer uma ação que não está dentro da cena que você está vendo. E, cara, eu acho que o nosso amigo Leone, ele brinca com o som de todas essas formas. E ele utiliza tudo isso a favor da narrativa. É impressionante, cara. Sim, não é nada de graça, a verdade é essa. Ele não... Não é. Não fica solto lá. O filme é construído com base na trilha sonora, e a trilha sonora é construída com base no filme. Por que eu digo isso? Porque o Leone fazia o filme junto com o Morricone. Então, sim, eles pensavam juntos na cena. Então, a cena era construída pensando na música, e a música também, às vezes, era construída pensando na cena. Isso que deixa um conjunto muito bom. Agora, eu acho que vale a pena a gente falar aqui que o Morricone, ele ganhou uma homenagem do Oscar, que, sim, além do prêmio em si, né, do Oscar honorário, né, que não é pra qualquer um, ele foi entregue por nada mais nada menos que Clint Eastwood, né, que isso é uma coisa, foi uma coisa muito bonita, né, na época, assim, você vê o Morricone já velhinho ali, o Clint Eastwood já velhinho ali, né, e ele passando o Oscar pro Morricone, foi muito um negócio muito bacana. Eu acho que vale pontuar ainda a última música, cara, a música que está tocando durante o último duelo, né? O duelo com três pessoas, né? O Morricone, nesse momento, ele resgata elementos da música do último duelo do primeiro filme, né? E elementos do último duelo do segundo filme, a caixinha de música, conforme o Harold já mencionou, né? Sim. Isso é... Quem faz esse tipo de coisa, cara? É só um Beethoven na quinta ou na nona sinfonia, entendeu? Um Djoro aqui na nona sinfonia. Ah, mas aí você vai ver que realmente é uma trilogia, entendeu? Esses pequenos detalhes, entendeu? Que você não tá querendo aceitar. Que eu vejo que tem elementos que você pode realmente transformar isso numa trilogia. Porque não tá ali de graça, entendeu? No mínimo, uma homenagem foi feita, no mínimo. Mas eu prefiro acreditar que... Ok, ele não pensava que eram os mesmos personagens, mas ele queria aquele mundo ser o mesmo dos três filmes. E agora vamos falar dele, né, cara? Da técnica do Sergio Leone. Primeiro, ele abrindo, assim, a câmera, mostrando aquelas cenas espetaculares, aquelas paisagens belíssimas, e de repente geralmente aqueles closes assim que você só vê testa e metade da boca do ator, né? Pra poder focar os olhos. Que são coisas muito peculiares do Leone, né, Bruno? Por exemplo, ele quer te mostrar esse Oeste mais pesado, né? Mais sofrido e tudo mais, enfim. Então, ele tem muito close, ele tem o close nesses rostos que são sujos, sabe? Que são sofridos e tudo mais, enfim. Tem esses planos abertos também, ele valoriza muito o cenário como todo, essas pradarias que ele tem, né? Esses campos mais descampados que ele pode, que ele utilizou pra fazer o filme e tudo mais, enfim. É engraçado, né? Você vê que o Leone, ele não tem muito plano de detalhe, ele não te mostra detalhe de certas coisas, mas ele foca muito bem sempre nos olhos, né? Ele mostra, por exemplo, ele faz um close extremo de um olho, entendeu? Olhando assim, buscando alguma coisa. Cara, é perfeito, assim, em termos de condução, composição de cena também, aumentando o campo de distância entre as personagens, como ele coloca elas em cena, às vezes não utilizar diálogo nenhum, só deixar a música fazer, né, o que tem que ser feito, enfim, criar dinâmica, às vezes nem tem música, às vezes tem um foleyzinho no fundo que você já sabe o que tá acontecendo, o que pode acontecer. Cara, são sutilezas de uma direção muito bem feita, né, cara? Sim. De alguém que domina a linguagem, pelo menos sabe muito bem o que tá fazendo e principalmente sabe fazer muito bem esse tipo de filme, esse gênero, né, de western, ele tem muito domínio disso. Bom, eu vou pedir a vocês, então, que façam suas considerações finais dessa obra, que na minha opinião é obra-prima, todo o respeito, volto a dizer, todo o respeito a Uma Vez na América, né, mas que todo mundo fala, né, que Era Uma Vez na América, o melhor filme do Leone, é uma obra-prima, é grande, é um filme épico, é isso, é aquilo outro. Eu até concordo em partes, mas a obra-prima do Leone, na minha opinião, é mostrar para os próprios americanos que o Velho Oeste não era aquele glamour que John Wayne passava. É você conseguir comprar aquela época, ele conseguir fazer uma crítica, como a gente até falou, a filmes de guerra que sem tomar partido nenhum, entendeu? Não existe. O herói do filme, ele não é bom nem mal. Ele apenas é o que ele é. Exato. Então, eu acho que o Leone, e sem contar tudo isso que a gente já falou, a gente já enalteceu a trilha sonora, as tomadas, enfim. O filme é espetacular e, sinceramente, é obra-prima de Leone pra mim. E você, o Harold, o que você acha do filme? Eu não tenho mais nada que falar, cara. Você já falou tudo. Desculpa. Não, mas é isso mesmo, cara. Eu assino embaixo em tudo que você falou. Eu não retiro nada do que você falou. É isso, gente. Não tem o que fazer. Estamos diante de um clássico do cinema. É verdade. Uma ode ao faroeste, uma declaração de amor infinito ao faroeste, ao gênero, aperfeiçoado ao máximo. Puxa, não tenho o que dizer. Realmente, eu concordo com o Bruno. Eu acho que Três Homens em Conflito é o filme do Leone, na minha opinião, claro. Concordo que Três Homens em Conflito é o filme do Sérgio Leone. Tentando falar alguma coisa, acrescentando aí, que eu acho que essa fórmula, esse faroeste espaguete que foi criado aí nessa época, principalmente pelo Sérgio Leone, essa forma de narrativa, ela foi muitas vezes usada, né? Muitas vezes copiada. Ela foi para Hollywood e virou filmes de ação, filmes policiais, filmes espaciais, filmes de comédia. Todo mundo, é impressionante a quantidade de referências que a gente tem aos filmes de faroeste espaguete, né? É uma forma de sucesso que vem sendo copiada há muito tempo, né? Ennio Morricone também deixou seu legado, Clint Eastwood deixou seu legado, né? É um clássico realmente que merece ser revisitado e é isso aí. E você, meu xará, quais são suas considerações finais para essa obra-prima do Leone, cara? Eu sei que você gosta muito desse filme. Gosto, cara, gosto. Então, eu queria falar que pra mim, junto com o que vocês falaram, eu adoro os filmes do Leone. Eu acho que a trilogia toda, ela é excepcional, mas Três Homens em Conflito, ou Bom, ou Mal, ou Feio, como queiro, cara, esse é o filme. Esse é o filme onde ele faz o que ele gostaria, assim, na minha opinião, ele se projetou por um punhado de dólares, por um punhado de dólares a mais, mas é nesse filme que ele vai fazer, que ele vai chegar ao ápice, que ele vai levar o clímax da trilogia. É aqui. Aqui ele faz exatamente o que ele queria fazer. Existe talvez um dos maiores duelos da história do cinema, que é esse duelo final. Eu acredito que, enfim, é marcante por uma série de coisas. Os outros filmes pegaram milhares de referências a Prisões e Conflitos. O próprio Tarantino adora esse filme, é um fã. É, a gente fala muito das trilogias do cinema, né? Cinema, trilogia, trilogia. Mas essa, se o Faroeste tem uma trilogia que a gente pode dizer, olha, é isso. Eu acho, eu gostaria de dizer o seguinte: O Poderoso Chefão está para os filmes de gangsters, assim como a trilogia Três Homens em Conflito, né? No caso, Por um Punhado de Dólares, Por um Punhado de Dólares a Mais e Três Homens em Conflito, está para os filmes de western, cara. Eu acho que a relação é muito parecida, no meu entender. E, ô Léo, você reparou que é uma trilogia. Trilogia são quantos números? Pô, já falei isso, cara. Ah, desculpa, mas a piada não perde graça. Pô, e a piada é boa pra encerrar o quê?